Fabrício, eu queria te perguntar como que você faz para aprender um idioma novo? Digamos que você vá aprender algo como vietnamita ou basco, mas eu queria dividir essa pergunta em duas partes. Como você fazia isso, por exemplo, 5 anos atrás, e o que mudou recentemente com as LLMs e IA em geral? Boa. Eu acho que essa vai ser uma resposta bem longa, né? Mas Beleza. Essa é a nossa segunda conversa com o Fabrício Carraro, que é poliglota, fala 14 línguas, além de já ter vivido em diversos países e ser um especialista em aplicações de inteligência artificial. E foi um processo, inclusive, que foi um processo longo, evoluindo ao longo dos anos e décadas, já dá para falar, né? Desde que eu comecei a aprender línguas. No começo, eu era um pobre rapaz, serelepe pimpão, tentando fazer o que as outras pessoas faziam, né? Então, fazia curso, não sei o quê, e acho que a primeira que eu comecei a aprender, com o intuito de aprender que não fosse na escola, assim, foi italiano. Então, eu fui lá, fiz um mês de aula e tudo mais. Mas depois eu comecei a ir na internet e tentar pesquisar como que as pessoas estudavam idiomas. Então, eu tinha um fórum, que era o Language... Eu esqueci o nome do fórum até, mas era tipo, muito grande, de pessoas que aprendiam idiomas. howtolearnanylanguage.com, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas... O site não era importante. O legal era o fórum que a galera trocava ideia. E era muito, tipo, começo da internet, vamos dizer, sei lá, 2008, 2007, nesse sentido. Então, o YouTube, acho que é 2006, alguma coisa assim, né? Então, era nessa época aí... Internet 1.0 ainda. É, basicamente, assim, tipo, já tinha site, já tinha tudo isso. Mas de redes sociais, vamos dizer assim, era a época do Orkut. Era antes da centralização, assim, do site. Exatamente. E aí, lá nesse fórum, a galera começava a discutir e tinha pessoas que aprendiam não, que já falavam, assim, muitos idiomas, mais de uma dezena de idiomas, e eles colocavam lá as técnicas deles, e eu também comecei a ver o que eles faziam, a tentar aplicar para mim. Então, se eu fosse, sei lá, o Fabrício de 5 anos atrás, 3 anos atrás, que era o Fabrício que já sabia aprender idiomas, já tinha aprendido vários idiomas por conta própria, através dessas técnicas que foram aprendidas ao longo dos anos, aí, de vários anos, até uma década, seria algumas coisas. Primeiro, entender se é uma língua muito próxima de alguma outra língua que eu já falo ou não, porque isso vai mudar algumas coisas, né? Se, por exemplo, eu sou falante de português, eu vou aprender o espanhol, eu não vou aprender da mesma maneira que eu vou aprender o russo ou o alemão, ou alguma coisa assim que já tá um pouco mais distante, ou bem mais distante. Mas falando totalmente em geral, assim, tentando generalizar o máximo possível, primeiro passo, pegar palavras que fossem as palavras mais frequentes do idioma, para ela aprender elas, né? Por exemplo, uma lista de 1000 verbos e substantivos, algo nesse não sentido. Não necessariamente verbos e substantivos, mas exatamente, tipo, pegar essa lista. É que, pegando lá no começo, talvez seria algo assim, mas depois a gente já, eu e um amigo meu, a gente já foi desenvolvendo um processo mais passo a passo disso daí. A gente entendeu quais são as palavras mais usadas em praticamente todos os idiomas, e aí dá para incluir algumas ali que são daquele idioma específico, né? Entendi. Mas são as palavras mais frequentes, acabam sendo as mesmas. Então você tem, no caso, você tem uma lista de... Vamos dizer, 500... Para começar, a brincadeira, 500 palavras. Que você espera que aquela língua tem que ter alguma versão daquilo. Por exemplo, cachorro, mãe, algo nesse sentido. Só que numa frequência... Primeiro, numa frequência de quando elas são usadas, né? De como elas são utilizadas. E aí a gente começou a colocar outras coisas. Primeiro, não colocar só a palavra, mas colocar também uma frase de exemplo. Então você tinha que construir alguma coisa com aquilo. E aí, não só colocar elas na ordem de frequência, mas colocar também uma lógica por trás de como conectar as coisas, que naquela época a gente chamou de sticking coefficient. Isso é um conceito que a gente desenvolveu, eu e o meu amigo Lucas, um abraço para ele se estiver assistindo aí, mas de como elas se conectam entre si. Então, vou dar na prática um exemplo aqui. Primeira palavra que você vai aprender em qualquer língua. Nós somos seres humanos, somos muito egocêntricos, a gente gosta de falar sobre nós mesmos. Então, a primeira é eu. A segunda palavra, nós temos conversas, diálogos. Então, a segunda palavra... Você. Não sei. Okay. Você. Eu, você. Beleza. Já temos o diálogo aí. Qual que é uma terceira palavra que é muito frequente e que eu consigo usar ela junto? Ela tem um sticking coefficient alto. Eu consigo grudar ela e formar uma frase junto com essas duas que você já sabe. Gosto... Eu gosto você. Pode funcionar em português, mas em outra língua não vai funcionar, né? Porque ele, tipo, eu gosto de você. Já, tá, e mesmo entendi. Em português não funciona. Em inglês funciona, né? I like you. O E. Exato. Eu e você, tá eu bom. Eu e você, entendi. Você e eu. Exatamente. Então, isso aí é pra entender o conceito. Então, tá, ele tem um sticking coefficient alto porque eu consigo grudar com outras palavras antes. E aí no começo, lá nas primeiras 20 palavras, tem uns truques que a gente faz aí que é tipo, ah, essa aqui não tem muito alto, mas ela vai ser importante pra ajudar lá na frente, né? Então, por exemplo, aí você aprendeu um verbo modal, que é o verbo, por exemplo, gostar ou poder, né? Mas aí você aprende a conjugação direto. Eu gosto, você gosta, mas só pra esses dois, pra essas duas conjugações. Só que com isso, você já consegue usar qualquer outro verbo, que são as palavras mais importantes das línguas, os verbos, porque eles são as palavras de ação, vamos dizer assim. Elas vão estar em todas as frases, praticamente, você vai ter um verbo. Então, algo pra mencionar que deve estar te ajudando é o fato de que todas as línguas, a princípio, que eu saiba sobre, elas seguem uma distribuição de Pareto, no caso das palavras usadas. Então, isso quer dizer que a palavra mais usada do idioma, ela vai ser usada, sei lá, com uma proporção 1. E daí, a segunda palavra mais usada é usada na metade dessa proporção. E a terceira na metade da metade. Então, ela segue uma distribuição que é uma curva, assim. Então, onde a grande maioria das palavras é usada bem pouco. Isso, exatamente. Isso. É claro que se você vai falar, mesmo numa conversa muito curta, que a gente já deve ter falado alguma palavra super rara. Elas são bem importantes, mas elas aparecem muito pouco, né? Exato. E é por isso que não é importante você focá-las logo de cara. Então, por isso que a frequência é importante. E você não aprender, igual você aprendia na sala da Tia Cotinha, que era, hoje é a aula das cores. Vamos aprender preto, branco, roxo, púrpura. Porque você não tem nada pra conectar isso. Você nunca usa roxo. Quantas vezes nesse ano? Melhor você tá gastando esse tempo, se você quer otimizar, não todas as cores, mas as cores que são mais oportunas, digamos branco, assim. Branco, preto, né? E vermelho, tá por exemplo. Tá ótimo pro começo. Eu fiquei pensando também que nesse método existe uma coisa de você poder ter um arsenal mínimo, porque aí essas palavras mais raras, quando você estiver numa situação que você precisar dela, você aprende ela já na situação. Perfeito. E vai acrescentando isso gradativamente. Perfeito. Isso é um conceito que é muito usado por essa galera também, que é o do... E que inclui no método, na verdade, porque você sempre aprende uma palavra nova, né? Uma próxima, que é o método de N mais 1. Então, é muito difícil você aprender, sei lá, dois ou três conceitos novos junto. Mas é muito, muito fácil se você já consegue, por exemplo, você conhece 70%, 80% da frase, você adiciona uma palavra nova, que vai representar esses 20% finais aí. Por exemplo, um adjetivo que modifica alguma coisa? Por exemplo, um adjetivo, né? Então, eu tenho um carro. Aí você aprende vermelho, que a gente tá falando de cores. Eu tenho um carro vermelho. É muito fácil você lembrar de uma palavra. Mas se você não soubesse nem carro e nem vermelho, pra você aprender isso em vietnamita, usando o exemplo que você deu, seria muito complicado pro seu cérebro gravar as duas palavras de uma vez só. Então esse conceito de N mais 1 é um conceito que já tá incluído nesse método aí, basicamente. E isso da frase também é muito importante. Você ter uma frase de exemplo sempre, não a palavra-chave sozinha. Porque facilita muito também pro cérebro você conectar com alguma coisa real, tangível, e não com uma palavra solta que você vai ver de novo daqui a 3 meses. Então é uma lista de, por exemplo, 500 palavras e uma frase de uso de cada uma delas, é isso? Exato. Tá, entendi. Nesse começo não faz muito sentido, né? Porque eu, você, elas estão soltas, mas aí depois eu e você, a palavra-chave é e. E a frase relacionada é eu e você. E aí, segundo, o próximo seria esse verbo modal, que não é exatamente modal, mas enfim, ele funciona junto com outros verbos, que seria, por exemplo, gostar. Eu gosto de, e aí você consegue usar com qualquer verbo sem conjugar outro verbo. Eu gosto de trabalhar, você gosta de trabalhar. Eu gosto de estudar, você gosta de estudar, etc, etc. Você tenta maximizar o número de frases no idioma que você consegue falar o mais rápido possível. Exatamente, é um método para você que eu gosto de seguir e que meu amigo também, que para você começar a falar o mais rápido possível, porque isso ajuda com a motivação, que é outra coisa que... por que que as pessoas param de aprender línguas? Porque é difícil, tá? Porque é chato, porque eu não memorizei. Não, é porque você não usa e porque você não tem uma motivação real de por que aprender ela. E não tem a disciplina de fazer isso todos os dias. Então, por isso que fica difícil. Seu cérebro não se lembra, então fica mais complicado. Nesse momento, você já começou a pensar em pronúncia? Sim, com certeza. Se você olha para uma língua totalmente nova, é importante também já olhar, por exemplo, o dicionário de IPA delas. International Phonetic Alphabet. Exatamente, alfabeto fonético. Para quem gosta, para quem sabe seguir. Eu não sou uma pessoa muito do IPA, a não ser para casos específicos. Isso aqui é o A ou é o E? Sabe que... Pior que eu gosto muito do IPA justamente por causa disso, porque eu percebi que várias coisas que eu achava que eram um som, quando eu descobri o IPA pela primeira vez, isso faz, sei lá, 10 anos, no inglês, por exemplo, várias coisas que eu achava que eram um som, eu não entendia como que pronunciava, quando eu olhei o IPA eu pensei, ah, ok, é outro som, não era pra ser nenhum desse. Então, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem, o IPA é uma série de símbolos que tentam representar os sons usados em todos os idiomas. Do planeta Terra e da galáxia, supostamente. É para você padronizar isso e saber qual é, independente do idioma que você fala, você sabe exatamente que som você tem que soltar para falar aquela palavra. Por exemplo, no Wikipédia, quando você entra lá e normalmente tem uma palavra estrangeira, às vezes fica ali do lado o IPA, entre parênteses, explicando a pronúncia da coisa. E se não tem um foco, um lugar onde você achar isso, é o Wiktionary. O Wiktionário, que é a Wikipédia para línguas. É um dicionário de línguas. E aí ele vai ter, inclusive, com diferenças de sotaque. Então, aqui em São Paulo, a gente fala banana, e no Nordeste, sei lá, na Bahia, eles falam banana. Já muda o IPA, muda o símbolo. Inclusive, é importante mencionar que no IPA, não necessariamente um som é o mesmo em diferentes idiomas. Porque você pode pensar que o espectro de sons possíveis que você vai falar é algo contínuo, e o IPA tenta fazer uma distinção discreta. Do mesmo jeito que... Uma boa analogia é o fato de que diferentes culturas normalmente têm definições diferentes do que são cores. Sim. Que a pessoa pode estar ouvindo isso pensando que é muito estranho. Mas, na verdade, como você está no espectro eletromagnético e ele é contínuo, você pode fazer as suas divisões do que é uma categoria de isso é vermelho ou isso é azul, muito diferente dependendo do idioma. E daí tem todas aquelas histórias de... Tem vários idiomas antigos que não tinham palavra para azul. Uhum. Como que isso é possível? Porque eles categorizavam a parte do espectro que a gente chama de azul como parte de outra cor. E também azul é algo muito raro na natureza. Tem isso, tem o céu e o mar, mas, por exemplo, realmente azul forte é algo muito raro. Tem uma coisa que se fala também que é mais antropológico, assim, que é o tipo de uso, né? Então, assim, se você tem uma sociedade que fala, os esquimós conseguem detectar muitos padrões de branco que a gente não consegue, porque eles estão expostos a um tipo de ambiente onde essa distinção é válida. Então, para eles, especificar isso... Isso, exatamente. Agora, ou, por exemplo, se você tá num ambiente de floresta, você pode ter nomes diferentes para verde... Enfim, essas teorias de por que isso é conformado, até onde eu entendo, elas são bem questionadas no sentido de que existe um pouco de dedução nisso também, né? Mas é interessante notar que essa coisa do range onde as cores encaixam tem alguma relação com a cultura onde está e também o ambiente onde a língua foi formada, né? E aí, a partir disso, pode até ter mais palavras para uma língua, para uma mesma cor, que a gente não tem. A gente fala azul, e aí se a gente quer classificar, a gente fala azul claro, azul turquesa, azul escuro. Mas o azul marinho, para a gente, talvez em outro lugar, seja assim, como assim azul marinho? É uma cor totalmente diferente. Ou pelo menos que tem um nome específico. Eles especificaram. Em italiano tem o azzurro e tem o blu. São dois azuis diferentes. Em russo também tem duas palavras para a mesma cor, que pra gente é a mesma cor, né? Na verdade. Nesse momento que a gente tá, então, agora, a gente escolheu as palavras mais importantes, assim, uma lista pequena. A gente começou a pensar em como juntar elas. E a gente já tá prestando atenção também em pronúncia. E eu imagino que uma razão para isso é porque depois que você começa a pronunciar algo errado, é muito mais difícil de desfazer isso. Exato. E é tudo combinado, então, nessa hora. Você tá aprendendo tanto a ler e a escrever a palavra, quanto também a pronunciá-la. Exato, porque quando você escuta, você tende a pronunciar. E aí vai ter sons, sim ou sim, que você não consegue pronunciar. Claro que espanhol é mais fácil, línguas mais próximas, italiano. Mas você vai para um pouquinho mais para lá, alemão, russo, que são línguas ainda indo-europeias, né? Da nossa origem única. Elas já têm sons que... Ou mesmo português de Portugal. Tem sons que a gente não tem em português do Brasil. Fonemas que a gente simplesmente não tá treinado para ouvir. Pra ouvir e pra pronunciar, principalmente. Às vezes você até percebe na escuta, mas você não consegue reproduzir. Um deles é o U, que é um som muito comum nas línguas eslavas. Acho que todas as línguas eslavas têm esse som. O português de Portugal tem e nós não temos. E curioso, o italiano, o espanhol, ninguém não tem. Não sabia só disso. Só sobrou no português de Portugal. Que o português de Portugal tinha. O romeno também sobrou. Deve ser por causa da conexão com Galia ali, né? Com Galício, algo nesse sentido. Ou simplesmente porque evoluiu assim. No caso, a gente perdeu. É isso, né? Só que né? Todo mundo perdeu ali. Espanhol perdeu, italiano perdeu, francês perdeu. Só eles continuaram assim. Nossa, que curioso. Legal. E o romeno também, que também tem o U. Como que a gente lembra dessas coisas? Como que você faz pra manter isso? Porque eu imagino que já foram alguns dias, assim, né? Primeiro, segundo dia, terceiro dia. Como que eu ainda lembro? Então, esse é o outro ponto que conecta ali no método, que é você aprender... Quantos que você aprende, né? Eu considero que pra você começar a falar, você tem que saber... Esse número, acho que é um número legal. 500 palavras. E 500 palavras você aprende em quanto tempo? Depende da velocidade e tal. Mas aprendendo, vamos dizer... 10 palavras novas por dia, que não é um número absurdo, principalmente no começo, né, que é tipo eu, você, coisa mais simples, você consegue aprender isso, ó, 10 palavras por dia, 30 dias, 300 palavras em um mês e meio, menos de 2 meses, se você já tem todos os dias aprendendo, você já tem essas 500 palavras que você chega mais ou menos ali no nível A2. Uhum. Pra quem não conhece, isso é um framework europeu, que é o mais utilizado globalmente para medir a sua proficiência, sua classificação numa língua, sendo que ele vai o A1, que é o mais básico de todos, que é você sabe, sei lá, perguntar onde é o mercado, esse tipo de coisa. O A2, você já consegue ter uma conversação um pouco mais básica, né? Tipo, ah, eu faço isso, minha mãe mora no Brasil, etc. O B1 é onde começa ali você ter conversas um pouquinho mais complexas. O B2 é o que eles consideram como basic fluency, né? A fluência básica. Você não é fluente. Ou você não é fluente como o inconsciente coletivo representa, considera essa palavra fluente. Uhum. O fluente não é o cara que sabe tudo, que vai saber dar uma palestra sobre física quântica no idioma que ele tá aprendendo. Uhum. O fluente é o cara que consegue falar com fluência. Uhum. Então você, às vezes, você vai se engasgar, você vai errar, você vai cometer qualquer tipo de erro. Assim como eu faço no português, então é. Exato. É isso. Ou mesmo assim, você tem pessoas que são extremamente fluentes em inglês e falam tudo errado. Mas elas são fluentes, elas conseguem manter uma conversa por 2 horas. Tá sendo compreendida ali, exato, né, e tal. Eu ia falar que não parece nada absurdo essa proposta, justamente pelo que você falou do método, de você sempre pensar uma frase. Uhum. Então, se eu tô aprendendo 10 palavras por dia, vamos supor que eu tô no 6º dia, o meu aprendizado no 6º dia tá, na verdade, reforçando todas as palavras dos dias anteriores. Então, exato, no 2º dia, eu tô meio que relembrando as palavras do dia anterior e assim sucessivamente. Por então, isso, é o N+1. Você está aprendendo uma palavra nova. Uhum. Então, você tá revisando as palavras que você viu todos os dias anteriores. É porque assim, você vai aprender 10 palavras por dia. Então, no 5º dia, a pessoa pode pensar, pô, mas aí já tem bastante palavra, hein? Uhum. Eu não tive muito tempo de treinar. Tudo bem, porque no 2º dia você treinou do primeiro, exato, no 3º você treinou do primeiro, do 2º. Então, isso é... Exato. E dá para fazer isso na mão. Não recomendo, porque você vai gastar muito caderno, muito tablet, seja lá o que for, mas tem métodos, tem aplicativos, isso desde que eu comecei a aprender já tinha para fazer isso. O mais famoso de todos é o Anki, que todo mundo dos idiomas já usou, e é bem tipo, ame ou deixe, assim, muita gente o ama, muita gente o odeia. Mas ele é basicamente... Eu não confio em ninguém que odeie o Anki. Deixa eu deixar isso claro. A ideia dele, o método se chama Space Repetition System. É um sistema de repetição espaçada que, se você olhar no gráfico, era de algum paper, eu não lembro de quando que é, acho que é dos anos 90, assim, que eles mediram o quão rápido você esquece palavras que você aprende. O primeiro estudo foi de Ebbinghaus. Exato, esse mesmo. Então você aprende uma palavra nova, você vai tipo do zero pro topo, você tá 100% que você sabe ela. Uhum. E já nesse momento você começa a esquecer, o seu cérebro começa a esquecer. Então vai caindo no gráfico, quando você vê ela uma próxima vez, ele sobe de novo lá pra cima, e nessa queda, ela é uma queda menos acentuada, porque o seu cérebro, opa, já talvez vou lembrar, talvez isso seja um pouquinho mais importante. E a ideia do sistema de repetição espaçada é isso. Você aprende, por exemplo, essa palavra junto com... Eles são flashcards, né? O Anki são flashcards. Vai ter, por exemplo, na frente. A gente tá em português, tá aprendendo inglês ou italiano, seja lá qual for. Na frente vai estar esse exemplo. Eu, você trabalhar. O verbo trabalhar e a frase eu gosto de trabalhar. E aí atrás você vai ter que adivinhar como que é isso em inglês, como que é isso em italiano, como que é isso em russo. Uhum. E aí você adivinha, tenta adivinhar, work, I like to work, por exemplo. E aí embaixo vai ter ali do aplicativo, isso foi muito fácil, foi fácil, isso foi difícil ou eu errei. Uhum. Se foi muito fácil, o Fabrício acha que é fácil, vou mostrar pra ele daqui a 4 dias. Se foi fácil, vou mostrar daqui a 2 dias. Se foi difícil, mas ele acertou, eu mostro amanhã. Se ele errou, eu mostro de novo hoje e de novo amanhã. Uhum. Então é assim que ele vai evoluindo. E aí se você, tipo, sei lá, a mesma palavra trabalhar, to work, 3 vezes seguidas você deu muito fácil, em vez de ser mais 4 dias, Fabrício, ainda mais. É muito fácil, vai ser daqui a 1 mês. E daqui a 1 mês, vai ser daqui a 2 meses. Só que aí se você errar daqui a 2 meses, volta do zero. Porque o Fabrício esqueceu, então ele meio que vai aprendendo o quando que você vai esquecer essa palavra ou não, e te reforçando ela. Algo interessante do que você está mencionando é que do jeito que você faz as cartas no Anki, a pessoa ela precisa lembrar aquela coisa sozinha. Não é uma questão de revisão onde você vai revisar, como que é cachorro em inglês? Daí eu aparece vejo uma opções, lista, né? Assim, ou aparece opções, ou você simplesmente lê, cachorro em inglês é dog, gato em inglês é cat. Você não está simplesmente lendo aquela informação, ela sendo dada de graça para você como uma revisão. Isso. Que é um erro que as pessoas elas têm da escola, isso, e elas cometem muito com tudo. Uhum. Não é só aprender idiomas, é aprender qualquer coisa. As pesquisas em ciência cognitiva são bem claras que você precisa fazer o que eles chamam de active recalling. Exato. Uhum. O esforço de tentar lembrar aquilo do zero. O esforço de tentar lembrar. Assim. De produzir. E quando algo tá, você tá quase esquecendo algo, você não aprendeu bem ainda, é um esforço quase físico, sim, né? Eu acho que é interessante falar que é desconfortável. Dói a cabeça. Mas é satisfatório. Exato. Quando você tá nesse momento onde é realmente desconfortável, é normalmente quando é mais valioso, porque você tá quase convencendo o seu próprio encéfalo de que... beleza, essa aí tem que salvar mesmo. É, isso tem que lembrar. Exatamente. Tem até uns estudos pra ilustrar isso, que são... que eles pegavam, por exemplo, pessoas que abriam a página do Google todos os dias... e agora acho que as pessoas não fazem mais isso, mas antes tinha a página do Google, e daí tinha assim, escrito Google, e cada O do Google tinha uma cor diferente. Uhum. E daí você pegava alguém que fazia isso 365 vezes por ano, né? Todos os dias ele abria ali várias vezes, e perguntava, bom, qual que são as cores? Uhum. E as pessoas não sabiam. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou, por exemplo, pessoas que tinham diagramas no quarto de alguma reação química pra lembrar e de elementos. Não lembram, né? Não lembram de nada. Porque ver algo quase é quase o oposto do que você acha que deveria fazer. Porque assim, isso tá tão fácil, tão acessível que eu não preciso lembrar. Isso. O seu encéfalo ele é feito pra otimizar a energia o máximo possível. Então, se você tem uma informação de fácil acesso, ele tende a simplesmente não lembrá-la. Exato. E aí, tem outras técnicas que você pode usar associado a isso. Uhum. Principalmente dependendo da língua, se for uma língua mais complicada, são técnicas mnemônicas que o pessoal chama, que é você tentar criar alguma associação para isso fazer um sentido, criar uma emoção em você, basicamente. Perfeito. Então, um exemplo, que eu acho que é um exemplo clássico que eu dou sempre, eu tava aprendendo grego, morava lá na Alemanha, tava aprendendo grego, e aí o verbo fumar é kapnizo. Em grego. E eu capnizo, não tem nenhuma relação com nenhuma palavra, assim, com nada que eu possa relacionar. Uhum. E aí eu falei, tá, cap é parecido com cap, que é um boné em inglês. Uhum. Niso, eu lembro que tinha o filho do Chico Anísio e Niso Neto, sabe? E aí eu imaginava, tipo, o Niso Neto fumando com um boné. Que é uma coisa totalmente bizarra, tão abstrata, que meu cérebro memorizou essa coisa. Uhum. Eu nunca mais esqueci. Um absurdo e forte, né? Exato. Uhum. Então, são técnicas mnemônicas que são muito usadas pra isso. Inclusive, a gente citou duas coisas que apareceram no nosso vídeo da memória já. Então, fica uma referência casada, que é bem interessante. Várias dessas coisas acabam aparecendo, porque são assuntos que têm a ver um com o outro, né? Você melhorar a sua capacidade de memorização e aprender uma língua nova, acho que tem tudo a ver, né? Exato. E aí você... Eu só ia mencionar, né? Quem nos acompanha talvez já saiba, mas quem tá chegando agora não, que a gente tem um vídeo que a gente fez sobre a arte da memória, que é justamente sobre essas técnicas mnemônicas... Uhum. Que são muito, muito antigas, que frequentemente usam essa capacidade do encéfalo de visualizar coisas e emoções e sentir outras coisas para lembrar de uma informação estruturada que você queira lembrar. Uhum. Então, é algo que... Existem competições de memória, é algo que realmente funciona e é muito absurdo o quanto competidores de memória conseguem lembrar. E o que a gente usou também, que eu acho que era a nossa esperança, pelo menos, né? De convencer as pessoas de que é possível melhorar essa capacidade com técnicas e com treino, é que eu e o Adrian, a gente memorizou 156 cartas? Foram três baralhos. Sim. Três baralhos em uma semana, usando, e a gente ficou uma semana sem acesso a eles, e depois a gente conseguiu lembrar eles em sequência direitinho, com um monte de gente assistindo, então a gente fez toda uma coisa. E é um número, pra mim, quando o Adrian propôs isso, ele escreveu o roteiro e propôs, eu falei assim, cara, é sinistro, como assim? É absurdo, 150 aleatórias. Uhum. E você vê que isso eu acho que é bem mais... instintivamente difícil do que aprender uma língua. Porque a língua sabe que tem uma estrutura que já te sugestiona o que você vai decorar, como você estava falando. As palavras se conectam, elas já têm uma certa relação. Às vezes tem uma herança com a língua que você conhece ou com algum som. Não é trivial você fazer isso para 500 palavras, para 1000 palavras, mas é mais uma coisa que você pode ter no seu arsenal para quando você está aprendendo essas coisas. Isso que você falou é muito importante, que é você fazer isso ativamente. O erro de muitas pessoas que eu cometia no começo também era de fazer o contrário, né? Colocar, por exemplo, estava aprendendo francês no começo, eu colocava a coisa em francês, então voiture, j'ai une voiture, eu tenho um carro, primeiro, na cara do card, e aí quando eu virava, tinha que lembrar como era em português. Isso é fácil, isso é o reconhecimento, é a coisa passiva. O que é difícil é você produzir na língua destino que você está tentando aprender. E é aí que você vai aprender realmente. E é isso que você coloca, por exemplo, no Anki. E a gente nem terminou de falar do framework europeu, né? Que é A1 super básico, A2 um pouquinho mais, B1 já o conversacional, o pessoal chama, B2 a fluência básica, C1 você é foda, C2 você é muito foda. Então, tipo, a maioria dos falantes nativos não são falantes C2. Isso, inclusive, tipo, você pode fazer, tem provas, na verdade, mas se você passar uma prova no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos, na Finlândia, C2, é provável que, acho que talvez menos da metade da população desses países, de qualquer um desses países, passe na prova. E não é por uma educação melhor ou não. Claro que isso varia, isso vai ser uma grande influência, mas é porque são palavras, são tipo de uso que é muito acadêmico, muitas vezes. Uhum. Então a pessoa não vai usar. É erudito ou acadêmico, então, exato. Como que seria essa prova do C2? Ela seria, de fato, uma prova de vocabulário, do uso da linguagem, de compreensão de texto em forma... Compreensão de textos, por exemplo, você vai entender Macunaíma, se fosse um do português, dá uma coisa muito complexa. Dostoiévski em russo, mas a parte difícil do Dostoiévski, e aí aprender uso de expressões nativas que não são comuns. Então não é, sei lá, mamão com açúcar, vai ser uma coisa muito mais específica, muito mais literária ou acadêmica. Então esse tipo de coisa costuma cair em prova de C2, e é até por isso que a galera nem recomenda fazer prova de C2, a não ser que, sei lá, você vai fazer o seu doutorado naquele país e você quer fazer uma coisa, mas é mais um hobby do que qualquer outra coisa, né? Ou uma necessidade muito específica. Você é um linguista, você é um tradutor. Você quer dominar a literatura daquele idioma, e você quer escrever, talvez, naquela literatura. Exato. Mas para quem quer aprender por hobby, que é o meu caso, eu não quero ser professor universitário na Tailândia, eu não vou aprender o tailandês C2... Aí, para os B2 ou C1 já é mais do que... O C1 já é super mais do que o suficiente. O B2, na maioria dos casos, já é suficiente. Pensando em uma possibilidade de usar uma viagem, um período que você vai passar fora, como uma oportunidade de aprimorar o idioma que você está aprendendo, ou um planejamento, né? Ah, eu quero aprender esse idioma e eu tenho a oportunidade de, num certo momento, viajar para um lugar e passar um tempo lá. Qual seria a janela ideal, né? Eu aprender um pouco antes e ir, ou... já me jogar nisso desde o começo? Como é que seria? É uma excelente pergunta. É uma boa discussão que eu já tive com amigos, e o consenso que a gente chegou é que é péssimo você ir pro país quando você não fala nada. É uma péssima... Ah, não, vou pra lá porque eu vou... por osmose, vou pro Japão aprender japonês. Não, não é assim. Você vai se ferrar, você vai sofrer muito, vai ser muito frustrante, que você não vai conseguir se comunicar absolutamente nada com as pessoas. Inclusive, pra quem é poliglota, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa se é uma língua que você não conhece ou de uma família muito diferente das que você já conhece. Uhum. E aí, por isso, exatamente, a gente recomenda você fazer uma imersão, chegar pelo menos mínimo A2 para você antes de... Se a meta for aprender, né? Mínimo A2 antes de você ir para o país, idealmente B1 antes de você ir para o país, que aí você não vai ser super conversacional, mas você já vai ser alguma coisa conversacional, vai conseguir bater um papo ali, e aí volta para a lógica do mais um, do N+1. Uhum. Você não tá aprendendo 3, 5 palavras novas a cada frase que o gringo tá falando. Você tá aprendendo 1, 2, que seja ali. Fica muito mais fácil você absorver e tentar até repetir e aprender realmente essa palavra do que vai ser... Senão virar um chiado, um ruído, que você não tá entendendo nada. Eu acho que isso tá super conectado com essa questão de lembrar ativamente, porque, por um lado, tem a questão de quando tá fácil demais... Você não tá aprendendo nada. Então, se tá ali na sua cara que cachorro significa dog, você não tá aprendendo nada. Agora, quando tá muito difícil, você nem tem o que começar a fazer esforço. Então, você quer se colocar numa situação onde você tem trabalho a fazer, de fato. E quando as coisas são muito difíceis, isso se perde. Isso, de novo, tem bastante estudo que aplica isso, por exemplo, para qualquer tipo de aula mesmo dada, seja de matemática, física, etc., onde eles mostram que se o nível da aula tá muito fácil, o professor tá explicando tudo tão bonitinho e etc, normalmente as pessoas aprendem muito pouco. E quando tá extremamente difícil, também as pessoas aprendem muito pouco. Você tem que estar num meio termo, onde é desafiante de fato. E, inclusive, uma coisa muito engraçada é que, por exemplo, estragar o áudio de uma aula pode ajudar as pessoas a aprender. Qualquer coisa que você adicione desafios naquilo ali, que faça a pessoa ter que... Tira a pessoa do automático, né? Isso, tira a pessoa do automático. Isso é uma coisa que vale até pra relacionamentos. A gente fala muito, né? Tipo, quando é fácil demais, a pessoa não dá valor, né? Então é a mesma coisa. Mas aí, além disso, né? Então, com 500 palavras, eu acho que você consegue chegar nesse mais ou menos A2. E aí o próximo ponto seria continuar até umas 1.000, 1.200, dependendo da língua, que com isso você já chega nesse nível B1 e aí você já consegue conversar. Existem pessoas que têm os métodos, métodos não, mas filosofias mais, que são speak from day one, né? Tipo, começa a falar desde o dia 1. E tem outras pessoas que é o contrário, o extremo oposto, que é aprende tudo primeiro, toda a gramática, inclusive... Depois você se preocupa em falar, né? Exato. Tem o... Você tá como nesse espectro? Eu sou mais perto do speak from day one, mas não from day one, from month one, né? Então, eu espero ter essas 300 a 500 palavras que eu já consigo minimamente me comunicar. E aí, eu já vou conhecendo pessoas online, né? Naquela época já era relativamente ok. Hoje em dia é muito mais fácil você conhecer pessoas na internet para trocar ideia. Ou às vezes nem precisa de pessoas, mas depois a gente... Hoje, exatamente, tem IAs, mas naquela época eram pessoas reais. E aí você consegue bater esse papo. E uma coisa que eu acho muito útil, que eu apliquei para mim mesmo, é começar com texto. Você começar trocando mensagens de texto, em vez de você se colocar na posição de falar, né? Porque isso é muito mais estressante. Você vai se sentir cansado, frustrado, e vai acontecer sim ou sim na primeira vez que você for tentar falar com uma pessoa. Você vai ficar frustrado, frustrada, e é uma parte normal. Só que eu acho que se você começa praticando a escrita, a produção do idioma novo, ela começa a se tornar ligeiramente mais automática no seu cérebro. Ela não vai ser automática porque você não está treinado ainda para falar, mas mesmo esse ligeiramente automático, ele ajuda a ser levemente menos frustrante quando você for realmente falar com voz, com uma pessoa gringa, né? E é interessante que você está explicando bem baseado no número de palavras que você está aprendendo, sim, mas está sempre condicionando também essas frases que você falou. Porque eu fico imaginando muitos métodos de aprendizagem de idiomas, eles vão se preocupar também com essa explicação mais estrutural de como a língua funciona, etc. E pelo que eu estou entendendo no seu método, isso você vai deduzindo do próprio processo de aprendendo as palavras e usando frases. É uma excelente pergunta e é um ponto, acho que é mais complicado quando você não conhece a gramática geral de um grupo de línguas, de uma família de línguas, ou do mundo, assim, porque, querendo ou não, a gente tem mais ou menos ali umas 6 mil, 7 mil línguas do mundo, dependendo de como você conta, e tem, sei lá, a maioria das partes, das funções gramaticais, elas são compartilhadas, não porque vieram da mesma fonte, mas porque foram os humanos que moravam lá, desenvolveram os mesmos quesitos, vamos dizer assim. Com pouca variação, ou alguma variação. E algumas coisas estão só da lógica de comunicação, né? Exato. Por exemplo, você tem que dar nome para alguma coisa, vai ter algo como substantivo, vai ter algo como um verbo. Exato, mesmo que não se chame substantivo lá na língua deles. É um nível de dificuldade que é adicionado a mais quando você não conhece aquela gramática. E aí o que eu faço é realmente, antes, aí agora a gente já pode começar talvez a fazer a conexão, antes, quando eu fui aprender russo, eu peguei um livro de gramática russa. Quando eu fui aprender grego, me facilitou muito, porque eu não peguei nenhum livro de gramática grega, eu peguei os livros da Simil, que eu usava antes, que era diálogos, basicamente, com a tradução e com o áudio, e você ia, e ele tinha uma explicaçãozinha gramatical ali embaixo, isso já facilitava bastante. Só que aí eu fui vendo, abri, por exemplo, no Wiktionary, né, o Wiktionário, tabela de conjugação do verbo do capenizo, por exemplo, né, o fumar lá em grego. Aí eu fui vendo, igual a gente tem, né, presente, passado simples, pretérito perfeito, imperfeito, esse tipo de coisa, era muito parecido com o do russo. Ela é uma mistura, na verdade, das línguas latinas com o russo. Eles têm uma coisa ali que é umas coisas de um e umas coisas do outro. E como eu já conheci o russo, foi, tá, é igual ao russo. Eu não tive que aprender do nada. Então, conforme você vai aprendendo uma coisa nova, ele facilita muito no aprendizado das outras. Mas sim, quando você vai aprender uma coisa que você não sabe, e eu acho que é até bom dar o russo ou o polonês, línguas eslavas como exemplo, porque elas têm uma coisa que o latim tem, que o romeno tem, que o alemão tem, que são os casos gramaticais. Que é uma coisa que o português, todas as línguas neolatinas perderam, português, francês, italiano, espanhol, perderam completamente. Que é basicamente, a gente hoje em dia a gente conjuga os verbos. E a gente tem a mudança ali de singular plural, né, de número, gênero, né, masculino, feminino e grau que não conta. Mas vamos pensar em gênero e número, né? Então eu sei bonito, bonita, feio, feia, e aí também bonitos, bonitas, feios, feias, ou meninas bonitas, meninos bonitos. Isso a gente muda em português, isso foi mantido. Que em inglês, por exemplo, não tem, né? Eles perderam o adjetivo, não leva o S, né? Não muda o S. Então, por exemplo, você pega uma língua eslava, né, como russo, polonês, eles colocam essa representação, eles conjugam o substantivo e o adjetivo. Isso aqui é um jeito mais simples de falar, isso não é chamado de conjugação, é chamado de declinação, mas, por exemplo, no português, a gente tem uma ordem, né, a posição que define o que é o quê. E lá, como eles têm, isso é, entre aspas, conjugação, também do substantivo e do adjetivo, você pode meio que colocar as coisas em qualquer ordem, e aí não importa, porque você sabe exatamente que aquela palavra, aquele substantivo, aquele adjetivo estão no objeto direto da frase, ou estão no objeto indireto. Por exemplo, em polonês, você pode falar, o gato comeu o rato. Vamos dizer em português, o gato comeu o rato e o rato comeu o gato são duas frases completamente diferentes, absurdamente diferentes. Em polonês, você pode falar, kot zjadł szczura. Então, o kot é gato, o zjadł é comeu, e o rato é szczur, não é szczura. Mas como você adiciona esse A, você está colocando, ó, essa palavra aqui, ele tá, é o objeto da frase, né? Ele está recebendo, ele está no objeto direto, recebendo a ação de ser comido, entendi, basicamente. E aí, por isso, você pode falar, por exemplo, kot zjadł szczura, ou szczura zjadł kot. Coloca o rato no, na frente, mas como tá com um A, ele sabe que é o rato que foi comido, basicamente. Algo que eu ouvi falar muito, e daí você pode me corrigir, é que boa parte do potencial poético do russo vem justamente dessa facilidade de colocar as palavras em lugares diferentes da frase. Exato. E mesmo assim ela fazer sentido. Exatamente, você pode fazer mais brincadeiras do que você pode fazer em português. Ou, não sei se mais, mas brincadeiras diferentes, pelo menos, né? Uhum. No grego é assim também? Também é assim. Também é assim. No turco é assim, por exemplo. A gente evita certas ambiguidades também, né? Porque as línguas que não têm essa simbolização, como eu disse, às vezes, dependendo se a estrutura da frase é muito longa, você pode confundir quem é que é o sujeito daquela ação, por exemplo. Tal, enquanto que, pelo que eu tô entendendo, no russo você já tem sinalizado, né? Exato. Você não pode confundir. Exato. Que, por um lado, você fala, tá bom, é fácil de você reconhecer, mas a hora de produzir é mais difícil, porque você tem que memorizar muito mais coisas lógicas ali. Então, eu falei, a gente conjuga o substantivo como szczur, que é o rato em polonês, mas se for, por exemplo, um rato vermelho, que seja, então, kot zjadł czerwonego szczura. Então, o czerwony é vermelho, czerwonego, você conjuga, porque tá falando, tá, isso aqui é o objeto direto do czerwony, que é o vermelho. Então você muda o adjetivo também, não só o substantivo. Então é muito... Adjetivo também, E aí se for feminino é diferente, se for uma palavra feminina. Aí se for plural é diferente, plural masculino, plural feminino. E eles têm o neutro também, não tem só masculino e feminino. Então são coisas da gramática que você, com essa técnica apenas, você não vai conseguir aprender, a não ser que tenha uma estrelinha ali, mas que hoje em dia você vai notar uma coisa... Ué, eu aprendi que rato era szczur. Por que que tá szczur aqui? Uhum. Nesse caso, a gente já aprendeu um número de palavras, né? Talvez a gente esteja nas 500 palavras. Das 500 para 1000, assim, já dá para brincar. E daí agora a gente percebeu que para algumas coisas vale a pena a gente olhar a gramática, porque vai adiantar bastante trabalho. Em vez da gente ter que memorizar cada versão de rato, a gente percebe, tem a ver com o passado, o presente, tem a ver com a conjugação dele. Exato. E, novamente, isso não é a técnica para você ser o C2 super avançado. Esse começo da técnica, eu acho que a parte importante é essa, é otimizar a velocidade que você está aprendendo a língua, porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai conseguir começar a utilizar a língua com outras pessoas, com estrangeiros, e tanto na parte escrita quanto na parte falada, e isso vai te ajudar extremamente com a motivação, porque, caramba, 2 meses atrás eu não sabia nenhuma palavra em turco, e agora eu tô falando com a Hilal ou com o Mehmet lá batendo papo com ele online. Como que inteligência artificial mudou pra ti recentemente esse processo de aprender um idioma novo? Pois é, essa parte aí, por exemplo, de criar frases é uma parte que normalmente é muito chata. Como a gente já tinha feito para, por exemplo, um idioma, a gente meio que reutilizava as palavras e as frases. As palavras, mais ou menos, você tem que adicionar palavras novas quando é um idioma que tem uma coisa que não tem no outro, né? Então, por exemplo, o polonês tem uma palavra ali, uma partícula, que é uma partícula interrogativa. É como o do inglês, basicamente. Então, você está aprendendo, você está do português para o espanhol, aí depois você aprende o italiano, aí depois você aprende o francês. Não tinha esse conceito, essa palavra. É uma coisa que você vê ali, um exemplo. Como que é perguntar, você tem um carro? Do you have a car? Né? O do não estava em nenhuma das outras. Então, é uma coisa que você tem que adicionar ali para essa língua. Por polonês também, é o ti em polonês. Mas com a IA, criar essas frases é muito facilitado. Você não tem que reaproveitar antigas. Você pode reaproveitar, mas eu estou falando com uma pessoa que nunca fez isso na vida, ela vai poder criar do zero. Então, gere para mim 3 frases naturais com a palavra trabalhar, com a palavra gato. Uhum. Mas usando as palavras, essas que eu tenho anteriormente aqui. Sempre com aquela ideia do sticking coefficient. Né? Você pode até poupar esse tempo de pesquisar essas palavras, exato, né? Talvez pedir para ela gerar quais são as palavras mais... Isso nessa parte. Na parte de fala, eu acho que é o principal ganho. Ou de trocas, né? Essa escrita que eu falei que depois de 300 palavras eu começava a escrever, você pode ter essa conversa literalmente com o ChatGPT, com o Gemini. Você fala, olha, essa é a lista de palavras que eu conheço. Vamos ter uma conversa usando só essas palavras. E você pode fazer isso diariamente. Agora, você não precisa esperar conhecer um estrangeiro. Não, você vai lá todo dia, bate um papinho ali de 10 minutos, usando as palavras que você conhece, muda um pouquinho, pede para ele alterar. Inclusive por voz, né? E agora, inclusive por voz também, porque você pode fazer isso tanto na parte direta, assim, vamos dizer, usando sistemas diretos, como o próprio ChatGPT tem um modo conversacional ali, que já há algum tempo você pode pedir para ele falar numa velocidade mais lenta, que é uma coisa que não tinha no começo, então não dava para usar para você praticar. Hoje em dia, dá, só se você estivesse num nível muito alto, né? Mas hoje em dia, desde um nível já 1 a 2, assim, dá para você começar a bater papo com o ChatGPT, com o Gemini, pedindo, ó, fale muito lentamente. Ou outro modo é também usar sistemas que estão feitos exatamente para isso, né? Tem a empresa Teacher AI, que tem exatamente isso. Você consegue escolher a velocidade com que a pessoa vai falar, e vocês têm conversas. E aí, o legal é que você tem tanta conversa que está em áudio, e você consegue ler, porque eles mostram para você a transcrição do que está sendo falado por voz. Que é uma coisa que, por exemplo, no ChatGPT não tem, mas que é extremamente útil quando você está aprendendo. E é uma técnica até que o pessoal usa quando você já está num nível ali um pouquinho mais A2, B1, B2, de você, por exemplo, assistir um seriado com as legendas no idioma. E não é para você necessariamente aprender palavras novas, mas quando você está ali num A2, B1, é mais para você aprender a separar palavras no seu cérebro. Você aprender onde termina uma palavra e onde começa outra. Na hora da fala. Na hora da fala. Onde fica essa cisão. Eu acho que esse treino é super importante, né? Sim, principalmente no começo, né? Nesse nível aí, um A2, basicamente, você fazer esse tipo de coisa. E aí tem outras coisas que você pode fazer. Isso é pré-IA, mas que eu acho extremamente válido também. Tinha uma extensão do Google Chrome que se chama Language Reactor, eu acho que ainda se chama assim, que você conseguia, por exemplo, assistir filmes da Netflix com 2 legendas ao mesmo tempo. Então, você tenta seguir com a legenda na língua que você está aprendendo. Não conseguiu, mas... pausa, troca. Não troca. Ele está as duas sendo mostradas simultaneamente. Então, você só dá pausa, ou só vê, olha para baixo e está a sua língua ali. Você conseguiu uma tradução direta. Uhum. Ou, melhor ainda, que foi uma dica que um amigo meu poliglota deu e eu apliquei, é trabalhosa, é chata, mas funciona maravilhosamente bem. É que além de você ter essas duas legendas ao mesmo tempo ali, você pode abrir elas antes, imprimir elas lado a lado e estudar a legenda. Mas você tem uma palavra que você não conhece, alguma coisa assim, a tradução já está do lado, né? Porque você vai imprimir, por exemplo, em grego e em português. Uhum. Ou em grego e em inglês, né? Se você fala inglês. E aí você não conhece alguma palavra do grego, já está a tradução do lado. E aí você estuda o episódio do Game of Thrones, por exemplo, uhum, ou do seriado grego isso que você está assistindo. Antes de assistir. Antes de assistir o episódio. Ah. Você estuda o episódio, todas as falas, os diálogos do episódio. E aí, quando você vai assistir o episódio, você meio que já sabe o que aconteceu. Então, por isso é bom até fazer com algum seriado que você já assistiu, ou que você não importa muito de ter spoilers ou não. Mas aí, você entende muito, anos-luz mais, do que você entenderia sem você ter só assistindo de primeira vez. Pode se focar só na pronúncia daí. Por exemplo. Uhum. Ou em aprender a palavra. O foco é aquele corte lá que você falou, né? De saber diferenciar uma palavra da outra, onde começa, onde termina. Exatamente, porque você já sabe o significado das outras coisas. É bem legal essa técnica. E nessa extensão, dá pra clicar na legenda e ver, por exemplo, o dicionário da palavra, esse tipo de coisa? Dá se você fizer isso, mas como você também consegue colocar duas ao mesmo tempo, você já tá vendo meio que uma embaixo da outra ali. Uhum. Claro que não sempre funciona, né? Uhum. O turco é uma língua que é, eu falo, a mestre Yoda. Eles colocam tudo ao contrário, basicamente. Uma frase que eu dou de exemplo sempre é eu não sei se eu quero morar para sempre em Barcelona. Em inglês, é basicamente a mesma hora. I don't know if I want to live forever in Barcelona. Se você vai ver em francês, vai ser igual. Se você for ver em alemão, só vai mudar uma coisinha, né? Que o verbo vai, um dos verbos lá pro final. Mas em turco, isso seria, se você for traduzir, eternidade até, que é o para sempre, Barcelona em morar, querendo não querendo, sei não eu. É assim a estrutura, traduzindo ao pé da letra, da frase, da mesma frase. Então é totalmente ao contrário. Então na hora que você for ver ali na legenda, ele vai estar traduzindo uma outra parte, né? Não vai estar batendo, porque vai estar tipo o começo da frase em português e o final da frase em turco, por exemplo. Né? Então nesse caso aí é válido você passar o mouse em cima e ver aquela palavra específica. Ah, uma dúvida, já que a gente está falando do uso de LLMs para ajudar, né, inteligência artificial, que eu tenho é, por exemplo, usar... no modo voz, né, no modo de conversa, de conversação, a análise da própria inteligência artificial sobre a sua pronúncia. Porque eu já fiz isso algumas vezes e ela até responde coisas bem interessantes. Assim, ela fala, ah, não, certas palavras você está pronunciando um pouco errado, assim, assado. Eu não sei o quanto isso está evoluído assim, para pegar essa nuance, né? Pouquíssimo. Porque a maioria do jeito que isso é feito hoje em dia... depende do modelo, claro, né? Mas o que era feito até muito recentemente... Transcrevia? Era a transcrição. Uhum, okay, imaginei também, porque eu não sabia nem se ela estava inventando, na verdade, que era a minha teoria. Também. Eu falava, poxa, mas não sei se essa crítica tá tão válida assim, né? Assim, na questão da pronúncia. Ela estava inventando, ela literalmente estava inventando, porque ela pegava uma transcrição que foi treinado com milhões ali de transcrições e o texto, a etiqueta, né, relacionada a ela... Então ela entendia, mesmo que você falasse meio zoado, ela entendia, só que aí a resposta, em vez dela falar não sei, ela alucinava e falava, não, eu acho que você falou isso aqui errado, mas o que ou ela tava... os erros mais comuns que as pessoas cometem, né, nesse tipo de situação, por exemplo, sei lá. Por exemplo. Porque ela tava só vendo o Tolkien, no caso. Tipo, o modelo base só teria vendo o Tolkien. Isso que eu quis até perguntar pra vocês, porque eu tinha essa suspeita mesmo, então até pra quem for usar pra estudo de língua, saber aonde o modelo ainda é um pouco mais frágil, né, nesse sentido. Para esses grandes não existe, né, hoje em dia. Que eu saiba, não. Eu sei que, por exemplo, no ChatGPT tinha uma época que eles tinham um modelo de voz que ele conseguia concatenar sons. Sim. Tanto que você conseguia forçar ele, por exemplo, fazer uma voz de bicho ou imitar uma pessoa. Sim, sim. Porque era, de fato, um modelo com sons, assim. Então, os sons em si, os fonemas estariam no espaço semântico. Sim. O problema é que daí que eu acho que são dois modelos diferentes, igual, né? Você tem um modelo base lá atrás e o modelo de voz... Mas as duas coisas não estão juntas. E não tem como ele pegar lá da voz e te entregar a voz. Uh-huh. Sabe? Ele pensar com sons arbitrários. Ele teria que estar passando isso com tokens, com palavras, para o modelo que vai interpretar, né? Digamos assim, as palavras em si transcritas. Uh-huh. Né? Não que não tenha como fazer algo assim com inteligência artificial. Mas nos modelos... Existem modelos específicos para esse tipo de coisa, mas são... Tipo, de empresas menores, alguma coisa open source que tem ali, com foco em inglês, né? Uhum. Não tem muito para outras línguas que não sejam em inglês. Uhum. Mas é muito mais complicado essa questão da pronúncia. Aí é você olhar ali o Wiktionary, o IPA, né? Tentar melhorar. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu não me preocupo tanto assim com a pronúncia. Claro que eu quero falar o melhor possível, mas eu não sou uma pessoa que é aquela que vai ficar praticando ali com fonoaudiólogo ou qualquer coisa nesse sentido para ficar perfeito, né? Sem sotaque. Isso não é uma questão para mim. Para muitas pessoas eu sei que é uma questão, não tem sotaque. E... Pessoas que querem ser um ator, algo assim. Exato, ser um cantor de ópera. Esse tipo de coisa. Ou mesmo pessoas tipo robistas, poliglotas, ou que não são poliglotas. Pessoa que aprendeu inglês quer falar igual um americano, um britânico. Que quer porque quer. Uhum. Beleza, vai lá. E algo interessante é que tem como. Tem como. Porque às vezes as pessoas acham que não tem como, impossível, mas tem como você estudar especificamente a pronúncia de forma com que fique idêntico a um americano. Inclusive, vários atores fazem isso. Sim, sim. Ou mesmo que não ficar 100% perfeito, vai ficar aquele 98% que a pessoa não vai saber. Mas de onde que você é? De que parte dos Estados Unidos você é? Exatamente. você talvez seja da Austrália, esse cara é um australiano com um sotaque muito americano, algo nesse sentido. Esse tipo de coisa é bem comum, assim, né? Entre a galera lá dos poliglotas, mas quem se interessa por isso, né? Que, como nunca foi o meu caso, eu falo do jeito que eu falo, e aí eu acabo tendo sorte. Em alguns casos que eu peguei muito bem, ou porque é uma língua que tem uma fonética muito parecida com a do português, como é o caso das línguas eslavas, né? O russo, por exemplo, mesmo no começo, agora eu já falo, aprendo há mais de, sei lá, 14 anos que eu comecei a aprender o russo, então, ou mais até, mas não é mais uma questão isso daí, né? Mas quando eu tava 1 ano e meio aprendendo, que ainda me custava muito, mas se eu falava, tipo, duas frases... Assim, eu sou do Brasil e eu sou engenheiro. Tipo, uma frase bem básica, assim, que eu já falei 500 mil vezes. A pessoa, nossa, mas você é super fluente em russo, assim. Porque a fonética é tão parecida. E falava, nossa, você fala igual um russo. Aí se eu falasse por duas frases mais, você já percebia. E hoje em dia não é que eu continue assim, tipo, que eu fale perfeito, fale como russo, não. Mas que a pessoa fala, nossa, você fala com sotaque muito bom, mas aí muitas vezes nem é por culpa minha. É porque o russo tem uma fonética parecida com a do português. Uma história que eu queria compartilhar envolvendo inteligência artificial e aprender idiomas é que a minha namorada, ela tá aprendendo japonês agora. Uhum. Seriamente, no caso. Não igual eu, que também estou aprendendo. Ela tem ascendência japonesa, no caso, a mãe dela. Quer dizer, os avós maternos dela são japoneses e japoneses, que vieram, nasceram no Japão, vieram pra cá, assim, já. Acho que já eram adultos até. E daí a mãe dela, por conta disso, nasceu no Brasil, mas a mãe dela fala japonês, mas é algo que ela sabe fazer, mas nunca ensinou pra filha. Então, no caso, a minha namorada, ela nunca aprendeu o japonês com a família, etc. Daí agora ela quer suprir isso, uhum. Digamos assim. A primeira coisa que ela fez foi algo muito parecido com o que você disse, assim, uma lista de palavras. Inclusive, eu sugeri pra ela um deck que era inspirado no Onikani. Uhum. Então, é um deck que tem já pronto essa questão dos mnemônicos. Então, tem as associações para fazer. Porque kanji é algo realmente difícil. Sim. É algo bem complicado. É só memorizar, não tem... Então, um dos jeitos... Não, as pessoas talvez achem que dê para olhar no formatinho da letra. E alguma coisa dá para fazer isso, mas é bem difícil. Não dá para contar com isso, não, né? Não dá para contar com isso. Não dá. Mas é um método que o pessoal usa realmente, né? De tentar criar uma explicação fictícia. E às vezes, também uma coisa insana, é que às vezes o mesmo kanji tem três pronúncias diferentes. Sim. E é impossível saber como pronunciar solento. Então, por exemplo, você pode ver o nome de uma pessoa, você nunca ouviu o nome daquela pessoa, você não sabe como é que é. É impossível ler e saber como se pronuncia o nome da pessoa. Não é igual você, tipo, você ler um nome estrangeiro, assim, tipo... Claro. Ou meu sobrenome, sei lá, Carraro. Carraro. Ele vai ver assim e vai... Vai chegar em alguma coisa ali, você e mesmo um japonês, entendeu? A pessoa pode ser totalmente fluente no japonês. Porque não tem nenhuma pista sobre o som, sobre nada. Isso. É claro que tem nomes que são sempre de um jeito, então você já sabe. Mas quando, às vezes, tem dois nomes que compartilham o mesmo kanji e as duas pronúncias são muito usadas, não tem como. Sim, entendi. Você tem que perguntar pra pessoa. E, ok, daí ela... Tem essa questão de, principalmente, cartas de Anki, muito parecido com o que você falou. Então, fazendo essas associações. Mas algo interessante que ela começou a fazer, ela fez um aplicativo para ela, usando o Cloud Code, para ajudar ela a conversar. Então, ela é formada em ciência da computação também, então ela não fez isso do zero, mas o Cloud Code fez basicamente quase tudo. Dá para fazer do zero, hoje em dia. Eu acho que alguém que nunca mexeu com programação conseguiria fazer aquele aplicativo. Uhum. Talvez um problema ou outro que ela teve lá, ou alguma sofisticação, a pessoa não teria essa intuição. Mas o que o aplicativo faz? Ele tem acesso ao deck dela do Anki. E daí, pra quem não lembra, foi o que a gente falou mais cedo, que é esse aplicativo pra colocar as cartas pra lembrar das coisas que a gente tá estudando, né? Ele lembra quando que você vai esquecer, basicamente. E ele fica te dando as cartas certas. Então, uma carta do Anki, ele tem basicamente o teu status dela. Se tá aprendido, se tá meio fraco, se você vai aprender ainda e não aprendeu. Uhum. Então, esse aplicativo tem um acesso à carta do Anki, e daí ele conversa com ela usando as cartas que ela tá aprendendo e colocando uma proporção de forma a usar, por exemplo, a base das coisas é com cartas que ela já aprendeu, palavras que ela já aprendeu. Vai introduzindo as que estão em processo de aprendizagem agora e fazendo um balanço disso. Isso. Legal. E ela também conectou um modelo de áudio, que é open source, que ele fala daí, basicamente. Uhum. Ele consegue gerar o áudio em japonês com a pronúncia certa. Então ela pode pedir a pronúncia dessa coisa e dessa coisa. E outra coisa que ela fez, ela colocou um outro agente, que é um modelo mais fraco, que ele fica lendo a conversa e analisando as coisas que ela deveria aprender ou está aprendendo. Uhum. Então ele mantém uma lista, por exemplo, você não sabe tal e tal coisa, você cometeu esse e esse erro, e daí depois ela pode olhar nessa lista o agente julgador, que fica ali mantendo a pista de como ela deve aprender ou não alguma coisa. Essas são as áreas para aprimorar, que estude mais isso, foque nisso. O interessante dessa história é que ele tem dois níveis sobre como usar IA para aprender idiomas. A primeira coisa é que ela tá usando a IA em si, né? O contato com a IA para conversar. E, por exemplo, tem a IA que faz o áudio e etc. Mas tem o nível acima disso, talvez, a abstração acima, que ela usou IA para criar o aplicativo que daí ensina para ela usando IA. E aí tem um próximo nível que tá rolando hoje em dia, que é quando esse lançamento do OpenClaw aí, né? O agente que faz tudo, basicamente. Você pode, inclusive, não entrar no aplicativo. O seu aplicativo pode fazer isso, mas você pode receber isso no seu WhatsApp, no seu Telegram ali. a palavra, as 10 palavras do dia. Então ele vai te mandando, tipo, a cada uma hora do dia ele te manda uma palavra. Então todo dia você vai fazer 10, mas ele consegue ser proativo nesse nível de guardar essas coisas, tipo, essas palavras, essa é a ordem que eu já aprendi, consegue guardar numa lista. Literalmente, não vai ser na janela de contexto dele, vai ser num arquivo ponto markdown ali, que ele vai guardar isso, então é uma informação que ele consegue recuperar. E aí te mandando às 3 da tarde, às 4, às 5, às 6, às 7, até terminar o dia. As 10 por dia você fez assim, e ele sendo proativo pra você. Já você vai poder andar, por exemplo, com o microfone aberto dentro de um ambiente seguro que você mesmo criar, e depois ele vai falar assim, hoje quando você conversou sobre tal coisa, você usou a palavra tal, você sabia que no japonês seria de tal forma, né? Eu tô pensando em formas ainda mais elaboradas, né, de usar esse tipo de coisa, que daí a gente tá falando de serviço que você mesmo cria pra você mesmo, né? Então são dados que ficam com você, tem essa segurança, né? Eu tinha uma época criado um aplicativo aí com os amigos lá, que era pra reconhecer, traduzir todas as frases, conversas que eu tinha no WhatsApp para todas as línguas que eu tava aprendendo ou que eu falava. Então, sei lá, minha mãe me mandava, que horas que você vai comer hoje em casa à noite? Ele me mandava num outro grupo ali, em 12 línguas, essa mesma frase. Pra eu recapitular, tipo, inglês e espanhol nem colocava, né? Mas pra, tipo, italiano, dar uma olhadinha, assim, às vezes você perde uma palavra. Francês, e essa que eu tava aprendendo mesmo, grego, turco, seja lá qual fosse, armênio, que eu tava lá na Armênia nessa época. Só que aí o WhatsApp bloqueia quando você tem bot, né? Então, mas a parte interessante e útil disso é que aquelas frases e palavras são 100% frases e palavras que você tem que usar. Você tá usando, porque alguém te mandou ou você mandou para alguém. Obrigatoriamente são frases importantes na sua vida. Então você já tira um nível aí de ter que adivinhar qual palavra, qual frase. Só que por causa dessa questão de você ter que pagar ali da meta, é uma chatice isso no WhatsApp. E no Telegram, não tenho amigos no Telegram. Então era mais fácil. Então hoje em dia quem poderia ser isso é a IA, né? Você bater um papo, me manda... vamos bater um papo aí. Aí ela vai e traduz, e aí você, com outro modelinho ali, manda essas frases que você mandou, e que aí ela mandou pra você, traduz para as 12 línguas que você tá aprendendo, no meu caso, né? Que era o meu caso naquela época. Muito legal. E o interessante do OpenClaw é que talvez você consiga instruir tudo para que ele programe alguma coisa que fique rodando na sua máquina sozinho, e é bem possível que a gente esteja no nível que isso daria certo. Sim. E daí depois, esse programa vai ficar lembrando ele das coisas que ele tem que fazer e processando as coisas automaticamente. Isso. Ele tem um cron job ali que roda nos horários que ele decidiu, que você falou pra ele rodar, por exemplo. Eu fico pensando, por exemplo, termos e expressões, né? Então, pegar coisas que você falou no dia. Falar assim, você sabia que no inglês você não usaria dessa forma? Você usaria um termo que eles têm pronto, que é totalmente diferente. Tipo, daria pra criar mini aplicaçõezinhas, tipo, um que só tá preocupado com isso, né? Que olha o que você conversou em texto e te dá sugestões num certo sentido, em outro. Por exemplo. Eu uso um negócio chamado, eu já recomendei muito pro Adrian, fica a recomendação pra todo mundo. O Widgetwise, que é um serviço que eu uso muito. Hoje em dia, talvez, dê até pra você fazer algo similar usando aí as IAs, né? Que é você faz grifos de livros que você tem digital e ele te manda todo dia 5 grifos que você tem dos livros que você leu durante a sua vida. Que legal. Eu adoro isso, porque eu fico... E ele concatena as leituras. Agora ele tem inteligência artificial dentro também. Então ele faz mistura... Dá pra você ouvir tipo um mini podcast que ele gera... hoje o tema é existencialismo. Ele pega livros desde a infância, que é o tempo que eu tenho Kindle há muitos anos. E... Acho que esse tipo de coisa é muito interessante, sabe? Essas possibilidades, né? E já que você mencionou podcast, você consegue fazer isso tanto com uma IA grátis, que é, por exemplo, o Notebook LM. Você quer saber mais sobre inteligência artificial em alemão. Você escreve ali a inteligência artificial, ele busca as informações no Google e você fala que ele gerar áudio, né? Gerar podcastzinho. E aí ele gera, você pode escolher curto, médio, longo, ele já te dá todas as opções e você pode dar, inclusive, instruções. Use palavras simples. E aí vai ser um podcast que você gerou pra você mesmo. Algo que eu achei engraçado é que agora tem como você interferir no podcast. Também. Você entra como um convidado. Participante. É muito interessante. E eles falam, parece que temos aí um convidado, ele quer falar alguma coisa, como se fosse um programa de rádio, você tá ligado. É bem engraçado. É muito legal esse tipo de coisa. Eu uso bastante o Notebook LM pra fazer... pesquisa pros vídeos, assim, no sentido... Porque eu boto, por exemplo, sei lá, 60 papers lá e livros, e é muito bom pra achar informação. Por exemplo, eu esqueci de alguma coisa, eu quero saber onde tá, ou se tá certo ou não, e ele é mágico pra isso. Ele faz o reg ali, basicamente, isso aqui bem feito, né? Isso. Eu gosto dele porque em algumas aplicações minhas, o que... É que daí a gente tá falando sobre o notebook LM em si, né? Mas é legal porque, às vezes, se você usa uma LLM normal e você até manda o material pra ela, às vezes ela deixa de ter tanta referência no material que você tá propondo e ela pega uma coisa mais geral, né? Sim. E o notebook LM, você... ele entende que você tá querendo do que você mandou, né? Ele até tem, eu não sei como é que funciona exatamente, ele sabe o resto, mas quando você pergunta coisas relacionadas com o conteúdo, ele se atém ao conteúdo que você mandou, né? Bem... Exato. Recentemente, eu tenho tido, e pela primeira vez, isso realmente funciona, experiências muito boas aprendendo assuntos ligados a tópicos bem avançados de física, química, de ciência em geral, com o Cloud Opus 4.6. Uhum. E eu já falei isso umas 5 vezes pro Bruno, porque é assustador o quão bom é atualmente. Sim. Porque há pouquíssimo tempo atrás eu nunca ia tentar ter uma conversa de relatividade geral e eu mal acreditava que seria possível eu, por exemplo, tentar discutir termodinâmica ou coisas sobre princípios relacionados à vida e etc. com esses modelos, porque não que eu não achava que eles fossem, há pouco tempo atrás, capazes de responder uma pergunta. Já faz um bom tempo que eles são capazes de responder basicamente qualquer pergunta, até um nível de PhD, e essa resposta vai estar certa ou quase certa. Uhum. Mas, apesar deles errarem ainda, mas atualmente também tem uma questão onde você pode conversar de fato. E você traz ponderações, por exemplo, algo que eu sempre faço esse conceito aqui relacionado a algo ligado à química ou mecânica estatística ou algo assim, me lembra dessa outra coisa que eu sei aqui de topologia algébrica. E ele não se perde. Uhum. O Cloud, ele faz as conexões certas e ele sabe te corrigir atualmente também. Uhum. No sentido de ele não concorda com tudo que eu falo. Yeah. Por exemplo, eu falei, isso me lembra tal e tal coisa. E ele falou, você... Conexão muito distante que você tá fazendo. Você está certo nesse sentido, mas... tem uma coisa que você pode estar errando. Você pode estar confundindo isso com isso. Ah, que legal. E com assuntos, assim, realmente avançados. Eu já testei isso com coisas que eu realmente entendo num nível bem alto. Por exemplo, coisas ligadas à topologia algébrica ou teoria de categorias. E é muito bom. Então, é a primeira vez que eu sinto... E não só isso, como antes eu precisava fazer um super prompt pra colocar ali pra ele me ensinar de forma socrática, não me dar as respostas, me fazer perguntas, me instigar. Hoje em dia, no Cloud, eu ligo lá o modo Learning. Uhum. E ele é melhor do que o meu prompt. Então, aquele modo Learning é muito bom, ele vai introduzindo novos conceitos com perguntas interessantes. Então, é algo que eu tô um pouco viciado. Assim, eu fiquei um pouco viciado em Cloud, substituiu o meu vício, quase todos os outros vícios. Eu não usava muito redes sociais, mas... Um pouco que eu scrollava ali o X ou algo assim, meio que substituiu por isso. Agora. Que loucura, eu vou ir no Cloud, então. Quero começar a usar. Excelente, realmente. Uhum. E acabou virando a minha IA preferida, assim, o Cloud, porque eu gosto que ela tem um certo bom gosto, assim, no jeito que ela conversa sobre as coisas. Eu concordo plenamente, E eu acho que o GPT, por exemplo, ele é extremamente robótico. Eu odeio como ele escreve coisas. Eu acho ele excelente para fazer pesquisa. Uhum. Assim, pesquisas em documentos que você sobe ali, ou pesquisas na internet mesmo, o modo de thinking, ou principalmente o modo Pro, que são mais caros, né? Então, o modo Pro é $200 por mês. Mas são excelentes para encontrar informação, para ver se tá batendo uma coisa que você fez ali. Eu uso, por exemplo, para revisar trabalhos meus do mestrado, se eu não esqueci de algum ponto. E eu tenho que me policiar para não usar LLMs para fazer o trabalho, né? Porque senão você não aprende nada. Uhum. Mas para revisar, putz, será que eu esqueci de alguma coisa? Ou corrija isso, acho. Tem alguma vírgula que tá no lugar errado? Isso aí ele é excelente para fazer. Mas a parte de escrita criativa, de criar alguma coisa, bater esse papo, ele é robótico. Tenebroso. Ele tem vícios, né? Eu ia até... Uma pergunta que eu ia fazer para você é você que tem um arsenal de várias línguas, e você já deve ter interagido em outras línguas com o mesmo modelo, de ver se esses vícios eles vão mudando conforme você usa línguas diferentes. Porque, por exemplo, em português tem uma coisa que o ChatGPT faz, que na verdade eu tenho amigos muito entusiastas de IA, e às vezes eles me mandam, eu faço um questionamento filosófico, ele me manda a resposta da IA. Uhum. E eu sei na hora que é IA, porque a IA... o ChatGPT, especificamente, não é IA. Sim. O ChatGPT, ele faz um negócio assim, ele sempre cria umas estruturas que assim... Não é, por exemplo, não é sobre amor, é sobre conexão real e sempre. E parece que ele só sabe, ele é uma pessoa que tudo ele coloca nesse frame, sim, sabe? Sim. E essa é legal porque, assim, sempre vem um texto corrido pequeno em cima, que é meio que explicando o ponto de vista, e aí depois ele termina nessa máxima que ele monta. Não é sobre tal coisa, é sobre essa outra coisa mais bonita, entendeu? Sim, e aí você fala... Que legal, é o ChatGPT na voz. Será que se eu interagisse com ele, sei lá, em alemão, ele ia apresentar uma estrutura diferente pra mim, entendeu? É possível que sim, e algumas coisas ele pega depende da quantidade de dados de treinamento que foi usado pra aquele idioma específico. Porque eu fiquei imaginando, desculpa te interromper, que tem a ver, por exemplo, com o jeito mais popular... Na minha ignorância, tá? Talvez tenha um condicionamento até de treino, sei lá, mas assim, o jeito mais popular que se fala... em geral, se monta esse tipo de texto que ele está replicando. Eu acho que não. Ah, você acha que não, né? Eu acho que porque eu já consigo confirmar então. Que em português e inglês não é isso. Tá. Especificamente, são tipos de técnicas retóricas, e isso provavelmente é no fine tuning que acontece. Então eu imaginei exatamente isso, que fosse uma coisa assim de, por exemplo, até coisa de produto, assim, sabe? Porque as pessoas gostam, palatável. Isso era valorizado, essa questão, né? Esse tipo de estrutura era meio valorizado, só que ele exagera isso exagera ao máximo. Muito, Mas eu, às vezes, eu me pego lendo livros de, tipo, 10, 20 anos atrás, que são esses livros mais pop, science, assim, que eu tô usando pra alguma referência e etc. E parece que foi escrito pelo ChatGPT. Que um editor forçava esse tipo de estrutura retórica. Não é isso, é aquilo e etc. Sim, sim. Você começa a ver algumas coisas assim quando você está usando em outras línguas, com certeza. Mas acho que o que é interessante também é que você consegue ver, não vou dizer personalidade, porque, sei lá, semanticamente não é exatamente isso, mas a robonalidade, alguma coisa assim. Estilo, talvez. É, alguma coisa de cada um deles é realmente diferente. Assim. O Gemini escreve muito diferente do GPT, que escreve muito diferente do Claude. E isso tudo é pós-treino. É tudo como eles fizeram ali o aprendizado por reforço com o feedback e outras coisas Em diferentes idiomas, né? Que era o começo da pergunta do Bruno. Assim, você vê essa diferença muito marcante? É não muito marcante, mas você vê algumas... Os que eu mais uso, obviamente, que são português, inglês e espanhol, né? Estando lá na Espanha, muitas vezes eu pesquiso em espanhol. Você vê levemente algum tipo de coisa que você vê... Esse tipo de coisa, por exemplo, eu não lembro de ter visto em espanhol. Esse tipo, não é sobre não sei o quê. É possível que não tenha aparecido pra mim e apareça pra outras pessoas, mas eu não lembro disso ter aparecido. E eu lembro de ter aparecido isso em português, bastante, por exemplo. Ou então você tá ali um texto corrido, assim... Ele dá um argumento e aí depois, o resultado? Não sei o quê. Ele vai em si explicar o resultado, mas antes ele fala, o resultado? Que é essa técnica aí mais, sei lá, retórica de você perguntar antes de responder. E você, por acaso, notou que talvez seja até mais elegante em algum idioma que eles fizeram menos fine tuning? Por exemplo, talvez em alemão eles tenham feito menos. Eu não usei muito nesses outros idiomas, pra falar a verdade, assim. Tipo, mais pra aprendizado ou pra... brincar, perguntar alguma coisa, mas usar a ferramenta nesses idiomas, assim, como meu idioma base, é raro, é raríssimo, assim, eu diria. Então, não tem como afirmar ou não. É interessante. Bom, então, até conectando um pouco com o que a gente está falando aqui, eu queria perguntar para você como que ter um arsenal de várias línguas muda um pouco, primeiro, a tua relação com o resto do mundo, né? Como, se isso te muda como pessoa e você notou isso quando você aprendeu línguas diferentes. E também trazer um pouco desse contexto de quais são as vantagens, vai? Uma coisa mais comum, assim, né? Pô, o que te trouxe de vantagens, né? Na sua vida, enfim. Algumas são muito óbvias, eu gostaria de explorar também as que não são tão óbvias. E aí eu queria começar compartilhando uma percepção que eu tenho, que talvez não é muito óbvia para quem começa a pensar sobre línguas. Por exemplo, tem lá uma frase que ficou famosa aqui, porque o Clóvis, que é um filósofo aí, um professor de filosofia aqui no Brasil, ele sempre usa o exemplo e me veio aqui agora, que é os circuitos de consagração social, e aí continua, serão tão ou mais, do Kant isso, né? E então você tem os circuitos de consagração social. Circuito, pra gente, em português, o uso mais cotidiano, mais comum... tá num contexto de tecnologia, eletrônica. Né? Tá num contexto de eletrônica, exato. E aí, quando você começa a ler mais, a ter um repertório maior, você começa a ver as palavras com múltiplas facetas, né? Você tem um circuito elétrico, mas você tem circuito no sentido de conexões e tal. Então, eu tô dando um exemplo aqui básico, mas é para as pessoas entenderem. As palavras, elas têm essa multiplicidade e elas vão se conectando de formas diferentes. E os textos mais complexos, eles também conseguem carregar mais sentido, porque você consegue alcançar coisas muito específicas que você tá explorando. E é usando justamente isso. Às vezes você vai usar circuito porque você vai emprestar uma coisa que não é conexão, é circuito. Porque é um pouco mais amplo do que uma única conexão. Então, dando esse exemplo. Eu sinto que quando você... Eu, por exemplo, agora melhorei muito no inglês nos últimos 3 anos, muito por influência do Adrian. Comecei a ler mais em inglês e tal. E eu noto que eu melhorei, consegui perceber melhora na minha compreensão em português também. Porque, às vezes, um novo idioma, ele te força a ter contato com uma faceta de uma palavra que é usualmente de uma forma no teu idioma. E no outro idioma você vê ela lá, mas ela é usada mais com o sentido... É secundário dela. Isso te força a conhecer a sua própria língua por ângulos diferentes. Então, tô compartilhando a minha parte, que sou interessado em línguas, em escrita e tal, que eu imagino que deva ser por isso que grandes autores têm essa preocupação de colocar, muitos deles, né, línguas no seu arsenal, porque você vai ficando mais competente em usar a tua própria língua nativa, né? Com certeza, absolutamente sim. Isso ajuda muito a você se comunicar melhor. Só que eu quero colocar também o contraponto, que é Uma coisa é você aprender uma língua, duas línguas, e você aprende muito bem essas duas línguas. Então, o inglês, o espanhol, o francês, que são muito comuns aqui no Brasil, né? Italiano, seja lá, qual for. Quando você vai pra mais para uma pegada que é o que eu faço, que essa galera da comunidade poliglota mundial faz, que é uma coisa mais robista, não é de você chegar no C2 desses idiomas, como eu estava falando antes, né? Chegar no mais avançado nível de você ler Dostoiévski ou falar como Dostoiévski falaria naquele idioma. É mais para uma coisa de comunicação, de troca, de cultura e tudo mais. Então, sim, você acaba ganhando essas coisas, porque mesmo nas palavras básicas você encontra... Eu ia falar isso, mesmo no prosaico, né? Isso que eu falo, que circuito, por exemplo, é uma palavra comum. Sim. Mas ela tem esses outros significados que às vezes você vai atacar por ângulos diferentes numa outra língua. Exato. Né? Mesmo nas palavras básicas você encontra essas conexões, você enriquece o seu vocabulário, mas por outro lado, não necessariamente vou querer chegar no nível de pegar a palavra super nuântica lá do russo ou do grego. E aí, ao mesmo tempo, também, por morar fora, por focar muito em aprender várias línguas, eu acabo perdendo coisas do português ao mesmo tempo, né? Porque o meu cérebro tem um espaço, sei lá, limitado ou ilimitado, mas por não morar aqui, é natural eu acabar perdendo esse tipo de coisa. Então, vocês já devem ter percebido algumas vezes aqui que eu, por um segundo, qual que é a palavra mesmo? E aí, me dá um gatilhinho, assim, mesmo falando com frequência. Eu moro no Brasil e eu tenho isso, infelizmente. É que, assim, em minha defesa, tem uma questão de que eu tô há bastante tempo, talvez uns 12 anos da minha vida, que a língua que eu primariamente leio é inglês. Uhum. Então, quase tudo que eu estudo vai ser inglês, os papers estão todos em inglês, é a língua franca da ciência, etc. Tem uma questão também que eu amo a literatura inglesa. Eu gosto dos grandes escritores ingleses, etc. E o jeito que eu tô me policiando atualmente para melhorar isso é, de fato, começar a ler mais em português de volta. Então, eu tive minha época de ler todos os grandes escritores, assim, pelo menos os principais da literatura brasileira, e em português em geral, e eu gosto disso, mas agora é quase uma questão de procurar desculpas para ler coisas em português também. Defendendo o inglês, inclusive, de novo, existe essa perspectiva que eu acho que as pessoas têm no Brasil de que o inglês é um idioma muito simples e muito fácil que usa poucas palavras. Uhum. E essa perspectiva vem quando você só usa o inglês cotidiano. O B2zinho ali, B1zinho. Que é o que você vai ver em vídeos de YouTube, cinema, Hollywood, etc. Uhum. Se você vai pra literatura inglesa, você abre um mundo completamente novo. Sim. Então tem muitas palavras específicas. E o inglês, ele é muito mestre nessa questão do uso da palavra precisa pra alguma coisa. Uhum. Que como um verbo específico que comunica um tipo de andar em uma velocidade, num tipo de Deve rua. Deve ter dado um pouco dessa herança germânica e tal, né? Então... Eu era um que tinha uma opinião que hoje em dia eu considero completamente errada, muito por influência do Adrien, assim, na verdade ele me deu essa opinião quando a gente se conheceu, e aí depois eu comecei a ler muito mais inglês, e eu refinei minha opinião, assim, eu acho que o inglês realmente é uma língua super bonita, tem muita sutileza, tem certas coisas que eu acho realmente que a construção em inglês, ela alcança um certo sentido que no português você teria que ir para uma outra via. E eu sou muito ignorante nessas coisas, né? Assim, né? Sobre, digamos, a profundidade que tem uma língua, um negócio tão absurdo, carrega uma cultura, né? Junto, que eu acho legal isso. Porque no português você não ia chegar no mesmo lugar, você ia mirar e você ia errar, né? Você ia acertar num lugar diferente. Então, digamos, tem esse ideal, assim, semântico. O inglês, ele erra por um lado e o português erra pro outro. Sim. Assim, são dois lugares diferentes que você chega. Sim. Igualmente bonitos. Às vezes, pra uma certa coisa é melhor ou outra. E então, eu fico imaginando alguém que conhece com profundidade várias línguas. Eu ia dizer que eu acho que isso que você tá dizendo, que vocês estão relatando... Eu acho que tem que vir dessa preocupação mesmo, de você manter, por exemplo, a sua língua nativa como, por exemplo, essa língua onde tudo vai desaguar nela, né? E aí você ir para as outras línguas, mas sempre tentando manter vivo a tua relação com a tua língua materna, digamos assim, para que você enriqueça, você escolhe uma mira, né? Você fala, todas vão para essa, no sentido de que essa vai ser a minha mais robusta, né? Você escolhe uma para fazer essas conexões mais íntimas. Porque acho que exige justamente isso, né? Você ficar fazendo essas conexões para você não substituir na tua intuição mais rápida, né? Você não perder um pouco daquilo. Mas é muito comum também, esse tipo de coisa que eu penso numa palavra. Eu moro na Espanha, eu falo com muitas pessoas estrangeiras. Barcelona é um lugar extremamente internacional. Então eu tenho, semanalmente, eu falo no mínimo 6 línguas. Que é o português, quando eu gravo o podcast do IA Sob Controle, ou reunião com o chefe, alguma coisa assim. O espanhol, lá no Barcelona Supercomputing Center, ou em coisas ali da vida. O inglês também, no trabalho, ou ali na vida normal. O italiano, que eu tenho muitos amigos italianos. O russo e o polonês. Essas 6 eu falo com muita, muita frequência, assim. É rara a semana que eu não falo essas. E aí as outras aparecem nas ocasiões que eu crio para elas. Então, eu tento ativamente ir nos encontros de idiomas lá. O Language Exchange de Barcelona, ele é talvez o melhor que eu já fui no mundo. E eu já fui em vários países. Já fui na Turquia, em Istambul, em Izmir. Já fui em Moscou, na Rússia. Já fui nos Estados Unidos. Já fui na França, em Paris. Aqui em São Paulo também. E o de Barcelona, particularmente, acho que é o melhor que eu encontrei. Porque é tanto de formato, que fica todo mundo em pé, com uma name tag aqui. Então, seu nome, a língua que você fala e as línguas que você quer praticar. O fato de você estar em pé, você não ficar preso com duas, três pessoas em volta, que às vezes é uma pessoa chata ou que não uhum. bateu com a sua vibe. Então você pode se mover se você quiser mover de grupo. Ou você cansou daquele grupo, você vai para outro. Ou vai buscar uma pessoa que tem a língua que você quer falar naquele momento. Uhum. E como tem muito estrangeiro, tem muito turista e expats lá. Então você, toda semana tem algo entre mínimo 70 pessoas lá. Uhum. Então a organizadora é minha amiga já, a Aina. E eu chego lá, ela já deixa aqui ativar a tendinite para escrever as línguas do Fabrício, tá? E ela fala, ó, hoje tem todas, hoje tem todo mundo. Uhum. E muitas vezes tem todas as minhas línguas lá pra eu praticar, bater um uhum. papo, ou quase todas, assim. Você sente uma mudança de personalidade quando você troca de idiomas? Eu sentia mais no começo, uhum. Anos atrás. Hoje em dia, que eu tô com 37 anos agora, menos, eu acho. Já tô na fase da vida. Tá mais integrado, digamos assim. E também porque, tipo, tinha coisas que eu fazia mais numa língua que não fazia na outra. E hoje em dia, a minha vida por tá em todas as línguas, lá, uhum, ao mesmo uhum, tempo, uhum. e eu usar todas as línguas lá semanalmente, acho que menos isso daí, né? Mas, uhum. E também por meu conhecimento na língua é maior ou é menor, ou me falta uma coisa naquela, também isso uhum. acaba influenciando em como as outras me percebem. Uhum. Como eu me percebo, acho que menos. Uhum. Tem alguma coisa que os próprios idiomas te influenciem a ser de um certo jeito, porque esse é o jeito mais fácil de se comunicar? Por exemplo, um idioma onde as frases mais comuns, talvez o alemão, eu imagino que possa ter isso, sejam já mais sérias, sim. com humor mais seco, e por conta disso você simplesmente não consiga ir para um lado que você iria com o português ou o inglês. Com certeza, mas também tem a ver com o meu conhecimento nessa língua, né? Uhum. Porque todas as... Não se enganem, tá? Todas as línguas do mundo têm o formal, têm o informal, têm o palavrão, têm a gíria. Uhum. Algumas mais, outras menos, mas todas vão ter aí em algum nível. Então, sei lá, se eu aprender japonês, o pessoal fala que é uma língua super hierárquica, né? Que você tem os níveis ali de hierarquia que você pode falar. O, entre aspas, que seria a pessoa que fala com muita gíria, sei lá, carioca, paulista, que vai falar ali com tipo, com mano, com não sei o que, a cada duas palavras, uhum. também tem lá. Uhum. Só que vai ser num nível diferente, vai ser um pouco diferente. Uhum. E aí, eu, que, por exemplo, eu aprendi o alemão mais formal. Então, eu não vou conseguir me falar igual a galera que mora em Berlim, que mora ali numa comunidade que é metade alemão, metade turco, metade iraniano, sabe? Que eles falam um alemão muito mais de rua, assim. Eu não tenho esse street smart do alemão, por exemplo, mas eu tenho muito mais do espanhol ou mesmo do russo. Eu tenho muito mais do que do alemão por ter tido mais contato no dia a dia com pessoas, assim, falando naturalmente, assim. E aí você tinha perguntado, né, outras coisas da vida, né, que trouxeram. Por exemplo, quando eu tava viajando pra fora, eu me mudei pra Alemanha, fiquei 2 anos lá, depois eu me mudei pra Barcelona, tô há 8 anos, e nesse tempo eu fui viajando o mundo, né? Eu fui, me mudei pra Turquia, me mudei pra Armênia, pra Grécia. Esse período aí, eu fiz muitas amizades, que é a parte óbvia, né? Que você, por falar já a língua da pessoa, é muito mais fácil a amizade, e você vive coisas que você nunca viveria. Por exemplo, eu fui na Grécia, o meu grego não era maravilhoso, mas já era um B1 plus, assim, tipo, não chegava no B2, mas era um B1 sólido, vamos dizer assim. E eu queria fazer amigos gregos, o Language Exchange lá era uma porcaria em Atenas, e aí eu falei, tem uma noite de jogos aqui, vamos lá, tipo, jogos de mesa, assim, de tabuleiro. Falei, uhum. vamos lá ver se tem. Isso é difícil, né? Alguém explicando as regras ali do Catan em grego. Por exemplo, aí eu cheguei... Nossa, parece que você tá falando grego, cara. Você tá falando grego mesmo, né? Errou. Lá, se não me engano, eles usam chinês. Você tá falando chinês pra falar. Lá é o grego deles. É o grego deles, Mas aí eu sentei numa mesa, assim, o pessoal viu que... um gringo aqui. E era uma mesa, eu e 9 gregos, basicamente. E era um jogo, aqueles tipo de Cards Against Humanity, né? Que uhum. você tem as cartas que falam bobagem, assim, putaria. E muito baseado, então, na língua, né? Na língua, jogo super piadas, baseado em piadas. Exato, tá? E aí eu sentei do lado de uma menina grega e um menino, assim, cada um de um lado. E aí a comunicação, eu tentei, assim, no começo, inglês, só que a maioria da mesa não falava inglês. Falavam uhum. só, ou tipo, muito básico, assim. Uhum. Então, meu grego era melhor que o inglês deles. Então, a gente fez a noite inteira... jogando Cards Against Humanity, não era esse, mas era um jogo parecido, em grego, e aí eu entendi acho que uns 70% dos cards, geralmente ali, entre 60 e 80, E aí os que eu não entendia, que era geralmente palavrão, gíria, uma coisa assim, eles me explicavam, ah, isso aqui significa, sei lá, vagina. Uhum. Uma coisa nesse sentido, só que uhum. muito de gíria, de não sei o quê, da rua. Uhum. Esse tipo de coisa. Então é uma experiência muito legal. Ou, legal. Eu tava em Milão com um amigo brasileiro, inclusive, eu fui visitar ele lá, que ele morava há algum tempo. E um dia a gente foi numa balada, assim, num barzinho, mas era meio de... Tinha uma pista de dança, então era como se fosse uma baladinha, assim. E aí, tava só nós dois, a gente já se conhecia, já falava bastante, então a gente começou a fazer amizade com a galera aleatória ali da balada. E aí, teve um cara, assim, um grupinho, né, de três pessoas, a gente começou a falar com eles, ah, de onde vocês são, tal? Ah, da Moldávia. Aí eu, puta, Moldávia, pra quem não conhece, né, é um país que faz divisa tanto com a Romênia quanto com a Rússia. E eles falam os dois idiomas, eles falam o romeno, que alguns chamam de moldavo, mas é romeno, com algumas mudanças, e russo também. E aí eu comecei a falar com o cara em russo, né, que é uma língua que eu falo bastante bem. E ele, caramba, brasileiro, olha o russo, que maluquice, não sei o quê. E aí a gente falou, sei lá, uns 5 minutinhos. Aí ele falou, ah, mas, puta, Moldávia, vocês falam romeno. Você fala, ah, fala. Aí eu comecei a falar romeno com ele, assim, meu romeno é ruim. Mas ele... Mas já impressionou tipo, o cara, com certeza. Explodiu a cabeça, né? Ele, peraí. Brasileiro que fala romeno, russo, que legal. Não, ele falou, peraí. Saiu... Voltou com um copo de uísque. Falou, eu tenho que oferecer pra você esse copo de uísque porque você mereceu. Você fala os dois idiomas do meu país, que é um país pequeno, né? Ninguém nem conhece a Moldávia. Uhum. Então tem essas coisas. E tem o lado negativo também, por um lado, que aconteceu em alguns casos. Tem o da piada, né? Que não é exatamente negativo. Por exemplo, eu tava em Roma e eu tava morando num hostel nessa época, né? Viajando bastante. E aí, no meu quarto do hostel, tinha uma menina russa, a gente começou a trocar ideia em russo, né? A gente só falava em russo. Só que o meu russo não era tão bom assim naquela época, faz mais de 10 anos isso. E aí, a gente foi passear no Coliseu, no Fórum Romano, né? Fazer aquele tour básico ali, com um grupo, inclusive. Mas a gente falava bastante entre si. E aí, uma hora eu falei, ah, não, então, aí eu terminei a universidade no Brasil, e aí eu fiz não sei o quê. Só que aí eu usei o verbo terminar em russo, eles têm, sei lá, 15 verbos terminar, e eu usei o terminar sexualmente. E ela começou a chorar de rir na minha frente, assim, tipo, não, não, não, não fala isso, não fala isso. Você tem que usar, era tipo, quantit, eu usei, ela tem que usar zakontit. É uma experiência, tipo, que causa uma emoção e eu nunca mais esqueci. Você nunca mais vai esquecer esse tipo de gafe. Que é uma espécie de constrangimento bem específico, né? De você falar uma coisa fora do lugar, assim, entendo. E é muito comum quando você vai, principalmente pra país, assim, de uma língua parecida, né? Você vai falar uma coisa em espanhol que é putaria em espanhol e não é em português, ou vice-versa. Claro. Ou então, quando eu fui me mudar para a Armênia, eu sou cidadão italiano, né? Tenho da família de origem italiana e eu tenho passaporte lá. E aí eu fui entrar na Armênia, eu tava morando na Turquia 3 meses, e a gente tava essa época ali viajando com amigos, com 4 amigos poliglotas. A gente morava 3 meses no país para aprender o idioma do país e fazer vídeos no YouTube de um canal que a gente tinha, que era o Language Boost, mostrando, olha, eu depois de uma semana, eu depois de um mês, eu depois de 3 meses, mostrando a nossa evolução, se a gente pegou alguma técnica nova, algum tipo nesse sentido. Uhum. Então a gente tinha feito isso 3 meses na Turquia, em Izmir, e a gente se mudou para Yerevan, e na capital da Armênia, para fazer a mesma coisa na Armênia. Uhum. E aí chegamos na imigração, eu e um dos amigos, que os outros ficaram para trás em outro voo. O primeiro amigo, ele é europeu, tipo, mostrou o passaporte dele, passou direto. Eu mostrei meu passaporte italiano e eu achei que ia passar direto também, só que tava lá, tipo, nascido em São Paulo, né? Tipo, São Bernardo do Campo, né? Brasil. Uhum. E aí ela, ah, mas você é brasileiro ou italiano? Eu falei, não, os dois, né? Eu tenho família de origens italianas, então eu tenho dupla nacionalidade e tudo mais. Ela, ah, tá, não, tudo bem. E aí ela falava, a mulher da imigração da Armênia, ela falava um inglês péssimo, péssimo, uhum. péssimo. Era um inglês A2, assim. Uhum. E ela era mulher da imigração, que ela trata com estrangeiros o dia inteiro, basicamente, Sim. né? Uhum. E a Armênia é um país ex-soviético, né? Então, sei lá, eu esperava alguma coisa, mas enfim. E aí eu comecei a ser... Eu queria ser legal, porque ela queria me fazer umas perguntas e tava se embananando toda. E eu falei, vou ajudar ela, né? Vou ser um bom samaritano. Eu falei, ah, o gabarito é para russo, né? Você fala russo, a gente pode continuar em russo. Ela mudou a cara na hora. Ela, por que você fala russo? Ficou chocada, mas não positivamente. Sim, ela... sim. Desconfiou, né? Ela... Não, porque você já tem duas nacionalidades no seu passaporte. Cara, falou é um espião. Russo. Não, esse passaporte não precisa de mentira, exato, né? Exato, um espião, exato, E ainda mais com essa história histórico-soviética, sim, que eles eram paranoicos sobre isso. Aí ela pegou a lupa, começou a ver ali nas amarras do passaporte. Pra ver se era válido, pra ver se era de verdade. Chamou um policial amigo dela, chamou o segundo policial, todos olhando com a lupa. Você causou no aí isso passou... sei lá, tipo, 20 minutos nessa daí, eles perguntando, eu falei, não, mas porque eu falo muitas línguas? Ah, fala, quais línguas? Você fala, ah, sei lá, português, espanhol, inglês. Fala espanhol aí. Aí eu falei espanhol, só que ela não falava espanhol. Ia ser a mesma coisa. E aí ela falou, você não tem nenhum outro documento? Assim, eu falei, tenho meu passaporte brasileiro. Só que eu moro em Barcelona, tinha sido emitido em Barcelona. Aí nossa, piorou de novo, chamou mais um policial. Enfim, eu fiquei mais de meia hora na imigração lá da Armênia, eles falaram, cara... Se é um espião muito ruim. Porque ele tem. Pior espião, mais ingênuo. Tudo errado, né? Aí deixaram eu passar, eu morei 3 meses lá na Armênia, aprendi o armênio. Hoje em dia eu nem falo o que eu falo armênio, porque eu já esqueci, assim. Uhum. Foi 3 meses de experiência. É, quando você cria uma conexão, faz amizades, esse tipo de coisa, eu tento manter. Uhum. Nesse caso, eu tenho, tipo, uma pessoa que não é nem amiga, uma conhecida, tipo, que se manteve até hoje. Então, eu abandonei totalmente o idioma. Então, eu nem considero na lista dos idiomas que eu falo. Interessante que você morou em vários lugares da Europa e pelo mundo. Então, seria até interessante você compartilhar quais foram os seus lugares preferidos de visitar e morar ou aprender o idioma local. Assim, quais são as joias, talvez, escondidas, assim. Excelente. De morar, para mim, sem dúvidas, Barcelona, cara. Uhum. Porque mesmo tendo viajado muito na Europa e no... Fui pro Japão, fui pra China, fui pra Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos, México. Como que se compara morar em Barcelona com preço em relação a, sei lá, São Paulo? Que é uma cidade bem cara no Brasil. É muito similar, na maioria das coisas, a questão do preço. Talvez um pouquinho mais caro em questão à comida. Então aqui, por exemplo, eu almocei hoje num quilo. Aqui, vindo pra cá, eu paguei R$70. Um prato não muito grande, ali na Vila Mariana, em São Paulo. Uhum. E uma Coca-Cola lata, deu tipo R$68. Uhum. Isso convertendo em euros, daria 11 euros, basicamente, que é o que eu pago numa refeição lá. Então, nesse lugar específico foi... Que foi um lugar meio caro aqui em São Paulo. Mas não tão caro assim, né? Pra perspectiva, que talvez tenha gente ouvindo, sei lá, que mora no Rio Grande do Sul. Esteja em choque. Não, mas assim, R$68 é um lugar caro, mas não tão caro assim. Você poderia pagar mais. E era um restaurante de quilo. Não era um restaurante chique, nada. Era um restaurante de quilo, normal. Então, sei lá, mas o normal seria você pagar uns 45 numa refeição, 40, 50 no máximo. Que seria equivalente a uns 7, 8 euros. É mais barato que lá. Mas esse aí dos 11 euros é mais ou menos a mesma coisa. Mas o aluguel fica talvez meio parecido, assim. Depende da região que você mora, sim. Depende da região. Eu diria que é um pouco mais caro essa questão também. Então, no geral, é um pouquinho mais caro, mas dependendo da coisa pode ser até mais barato. Então, no final, fica quase elas por elas. Se você, por exemplo, trabalhar com tecnologia e tiver que comprar muitas coisas e equipamentos, tal, aí você vai começar a... Amortizar isso. Grande parte desse custo que você está tendo de vida. E a vida, no geral, tem outras coisas que... acabam a tornando mais barato lá, porque você não tem que pagar o plano de saúde. O ambiente público você acaba usando muito mais, então talvez você pense assim, o aluguel de uma casa... você mora num lugar menor, porque você fica na praça, você anda, você visita lugares. Você não precisa ter um carro, por exemplo, que é uma cidade muito compacta. Então, tem um sistema que eu uso lá de bicicletas, que custa 55 euros por ano. E aí você pode usar bicicletas, como essa do Itaú que tem aqui em São Paulo, você pode usar as bicicletas normais de graça, infinito, com esses 55 euros, ou você pode usar a elétrica, que também tem. Acho que é mais barato que o do Itaú, então. Tipo 35 centavos de euro por uso, né, a cada que você pode usar. Então, por exemplo, o metrô ou o ônibus custa, se você comprar ali no pacotinho de 10 tickets, vai custar 1,20. Isso aí custa 35 centavos uma bicicleta. E é mais gostoso que você tá indo assim na rua... com o ar bastando nos seus cabelos, não tá indo apertado no metrô, exato. Eu acho que uma coisa interessante também é se segurança não deixa isso mais barato também, porque, por exemplo, aqui no Brasil, boa parte do que te previne de morar num lugar super barato é a preocupação com a segurança. Se você tá, por exemplo, no Japão, você pode morar no lugar mais barato que você encontrar lá e ainda vai ser seguro. Pelo menos eu acho. Lá o pessoal é sempre de lá é sempre um parâmetro, né? É sempre um referencial. Pra eles não deve ser seguro, né? Exato. O pessoal fala que, Barcelona é muito inseguro. Eu falo, bitch, please, né? Eu sou brasileiro. Só compartilhando com você que eu estive em Portugal, passei 15 dias lá e ficou muito marcante pra mim que eu entrei num táxi com a minha esposa, na época minha namorada, né? Foi uma das melhores viagens que eu fiz, inclusive, adorei conhecer Portugal. E aí o taxista pegou a gente lá numa região central e falou, num sotaque às vezes era difícil de entender. Você que nunca viajou pra Portugal, às vezes você não vai entender nada, tá? Dependendo se a pessoa fala rápido ou... Mas ele tava falando, é um lugar perigoso que vocês estão, você tem que tomar muito cuidado, porque aqui nessas ruas não é brincadeira, tal. Daí eu mencionei, eu não lembro exatamente como, mas eu falei assim, porque vai que tem um assalto à mão armada, tal. Dele, como assim arma? Do que você tá falando? Não, eu tô falando de se você vacilar e às vezes alguém vem e pega a sua carteira sem você ver. Eu falei, meu, tipo assim, o cara estava em choque que eu estava saindo do lugar 1 hora da manhã e ele estava com medo que eu talvez passasse por uma situação onde alguém pegasse a minha carteira sem eu perceber. Então, arma é um negócio que nem entrou dentro do horizonte de possibilidades dele. Eu vivi isso na Turquia também. Eu perguntei para uma amiga minha lá, ela é de Izmir, da região de Izmir. Na verdade, ela é de outra parte, mas se mudou, cresceu ali em Izmir, depois se mudou para Istambul. Uhum. E falando sobre isso lá em Izmir ainda, eu falei, mas como é que é essa questão da segurança aqui? Tipo, você já conhece, você foi assaltado? Ela, não. Você conhece alguém que foi assaltado? Algum amigo seu? Não, como assim? Tipo, o que tem, pode ter, tipo, um furto de bicicleta, mas, tipo, assaltado, assim, alguém vem com uma faca ou com uma arma também, tipo, não passa. Mas mesmo com uma faca não é uma questão lá. Sim. Então você consegue, sim, tipo, a escolher os fatores e a vida começa a ficar mais barata, talvez por outros motivos, mas também... A vida, eu acho que o salário acaba valendo mais. O valor do dinheiro é maior por causa disso, né? Você não tem que gastar com coisas que você gastaria aqui no Brasil. Mas, enfim, Barcelona é de longe a melhor cidade para viver de todas as que eu morei. Tem outras cidades super legais. Tipo, Istambul é uma cidade divertidíssima, assim, para morar por um tempo, assim. Mas é uma cidade de 15 milhões de pessoas que ela é dividida no meio pelo Estreito de Bósforo. Então, você cruzar de um lado para o outro, você tem que pegar o Vapur, que é o... Como se fosse uma balsa que cruza de um lado para o outro, como se fosse um ônibus. Então tem um horário ali, de cada meia hora, 20 minutos, você pega a balsa que vai para o porto de Beşiktaş, ou porto de não sei qual, e você tem que depender dessas distâncias. Como você depende aqui em São Paulo também, do trânsito, é uma coisa ligeiramente parecida. Barcelona é uma cidade muito compacta, então isso aí meio que deixa de ser um problema, e muito plana, então você pode ir de bike para todo lugar. Legal. Mas para visitar, tem muitas coisas legais para visitar. De cidades para visitar, tem também várias assim, legais, mas tirando as mais óbvias, vamos dizer assim, uma que me surpreendeu muito, eu fiz uma viagem muitos anos atrás também com a minha namorada, que foi, a gente começou na Hungria, que a gente tinha ido para lá com a empresa, depois a gente pegou um ônibus, fomos para a Sérvia, para a Bósnia, para Montenegro, Croácia e voltamos para a Alemanha, onde a gente morava lá. Balcãs, assim, só faltou a Eslovênia ali, mas Montenegro foi um lugar que me surpreendeu absurdamente de uma maneira positiva, assim, principalmente a cidade de Kotor. Ela é uma cidade que ela fica na frente de um lago lindo, assim, muito legal. É uma cidade medieval, murada, e por dentro ela ainda é uma cidade medieval, aqui com a igreja de mármore, ou algo parecido com mármore. E aí, a parte legal é que ela tem os muros, ela não é um muro fechado circular. A parte de trás dela dá numa montanha. Então, o muro, entre aspas, que seria o muro, é a própria encosta da montanha, ali na parte de trás dela, e você consegue subir essa montanha, que eles fizeram um monastério lá em cima. Então, você pega toda essa parte nerd medieval, essa é a cidade que eu não estava esperando absolutamente nada, explodiu totalmente a minha cabeça. Izmir é uma cidade muito legal, não tanto por causa das belezas naturais, mas para morar, o povo é muito legal, é povo bonito, povo simpático, eles gostam de estrangeiro, então morar lá foi bem, bem bacana. Na Ásia, por exemplo, eu acabei de voltar de Taiwan, fiquei muito surpreendido. Assim, eu conheci também, é muito legal, muito Taipei, né? Taipei, nossa, exato, incrível. E o pessoal super gente boa, adora estrangeiros também, muito interessados. Super assim. Tecnológica a cidade, assim, muito legal. É uma cidade moderna, assim, que eu gostei bastante. Moscou, cara, é uma cidade que isso agora é um pouco complicado de ir pra lá, por causa da questão da guerra, e até politicamente, né, não é talvez uma boa ideia pra ter aquela estampa no seu passaporte. Mas era uma cidade que quando eu fui pra lá, eu fui várias vezes pra lá, porque a minha ex era russa, pra visitar a família dela, esse tipo de coisa. E é uma cidade linda, assim, linda, linda, limpa, muito bacana, assim, mesmo. Então são lugares que você vai vendo que talvez o brasileiro não esteja pensando em ir, né, mas que vale muito a pena, eu acho. Se você fosse morar alguns meses em algumas dessas que você citou, tirando Barcelona, e tirando as óbvias da Europa que você nem mencionou, qual seria? Izmir foi a que eu mais gostei. Eu morei esses 3 meses iniciais, depois eu fui para Yerevan. Como cidade, ela é ok, mas, por exemplo, na Armênia, é uma mentalidade muito conservadora. É uma mentalidade meio russa, soviética ainda, na população, majoritariamente. Então tem muito aquela questão, tipo, todo mundo é primo de não sei quem. É como uma cidade do interior que faz sofoca, que você não pode fazer nada fora do padrãozinho. Então a sociedade acabou sendo muito conservadora, então por causa disso não gostei tanto de ter morado lá por causa disso. Mas, tipo, a natureza é linda lá na Armênia, então pra visitar é legal. O próximo passo, depois de ir pra Armênia, desses 3 meses aprendendo armênio, era da gente se mudar pra Ucrânia, pra Odessa, pra aprender ucraniano. Só que aí começou a guerra, a gente não pôde ir. Voltamos pra Izmir, porque a gente tinha gostado muito, tinha feito muitos amigos lá. Então, dessas aí, eu achei muito, muito legal morar em Izmir, que é uma cidade baratíssima, extremamente barata. Por exemplo, você trabalha remoto pro Brasil, você economiza dinheiro morando lá. De tão barata que é as coisas, comida, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu pagava naquela época, não é nem tanto tempo atrás assim, tipo, talvez 4 anos atrás, 3 anos atrás, uma refeição, assim, um prato de comida cheio, custava 2,50 €. Nossa. E a segurança lá é absurdamente seguro, como essa aí. Minha amiga falou que nunca nem conhece ninguém que foi roubado na vida, esse tipo de coisa. É difícil com a questão do inglês, assim, em público, né? Porque você vai numa loja, você vai num supermercado, no táxi, ninguém, absolutamente ninguém fala inglês. Mas se você vai nesses encontros, assim, tipo, de pessoas que querem falar com estrangeiros, você consegue fazer as amizades, né? E aí a pessoa vai sendo seu cicerone ali pela vida em Izmir, vamos dizer assim. Então eu cantei, sei lá, eu tenho uma tradição que é, das línguas que eu falo, sempre que eu vou pro país, eu quero cantar uma música do país, tipo, uma música local, na língua local, num karaokê. Legal. E aí eu cantei, tipo, no karaokê em turco, lá, uma música de uma banda que eu ouvi aleatoriamente, quando eu tava aprendendo turco, que se chama Morve Ötesi. E aí eu cantei a música deles no karaokê, e depois de, sei lá, um ano quase, quando eu me mudei de volta, aí fui pra Istambul, não foi pra Izmir, eu consegui ir no show deles lá, tipo, no Arena Palmeiras de Istambul, basicamente. Show gigante, assim, a banda de rock mais famosa da Turquia, ou uma das. E foi animal. Então, coisas que você vive por estar lá. Então, a cultura turca é legal, eu acho. Pô, que legal. Muito massa. Muito maneiro. Fabrício, obrigado pela tua presença aqui de novo, né? Segunda vez. Sim. A gente agradece muito. Esse é um tema que a gente queria trazer justamente porque... E fica assim um relato breve de que adicionar línguas novas, né? No meu caso, por exemplo, o inglês, a quantidade de vantagens que eu tive, de acesso que eu tive por conta de falar um idioma diferente, é um negócio que é difícil de mensurar e explicar para quem não tem ainda um segundo idioma, terceiro, quarto. Então, imagino você que tem vários, a flexibilidade. Então, fica esse incentivo pra galera, né, que ouviu esse episódio a ir atrás de aprender. Hoje em dia tem muitas ferramentas, tá mais simples do que nunca. E obrigado por compartilhar essas experiências com a gente aí, com o público. Com certeza, o prazer foi meu estar de volta aqui com vocês. E quem quiser me encontrar, quem quiser perguntar mais de idiomas, vai lá nas minhas redes sociais, né? Fabrício Carraro no LinkedIn, no Twitter, por aí vocês vão me encontrar. E também sobre IA, né? Que é um tema que eu também falo bastante, né? Trabalho com inteligência artificial. E falando dos dois temas, eu dei uma palestra sobre como aprender línguas com IA no Polyglot Conference, que é a conferência de poliglotas de Taipei. Por isso que eu fui pra lá, que né? Que massa! Então, essa palestra tá no YouTube? Ela ainda não foi publicada, mas é possível que quando esse vídeo seja publicado, ela já esteja ou não. Eles demoram um ano, geralmente, pra publicar, então demora bastante. Se tiver sido publicado, a gente vai colocar o link daí na descrição. Se não, vai lá no site da Polyglot Conference, que algum dia vai aparecer lá. Massa. Muito legal. É isso. Obrigado por terem assistido, então, e a gente se vê. Até o próximo. Boa. Irado. Sucesso. Boa. Pena que a gente não teve mais uns 30 minutinhos, mas... Ou uma hora.